ar, Nominata 616. Olá pessoal, estamos aqui com mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e tá na hora do pau. E não é só o Dr. Destino que apanhou dessa vez, não. Oi, eu sou a Kami e só um decenauta veio defender o filme aqui. Você já tá entregando nosso convidado aqui. Spoiler! Oi, meu nome é Jefferson e o Josh Trank foi rebaixado à sessão da tarde. Não, sessão da tarde não, Corujão. Não, eu não sei. Eu daqui a pouco vou dizer o que é que parece. Oi, eu sou o Donovan e infelizmente de fantástico esse filme não tem nada mesmo. Oi, eu sou o Felber e mais uma vez por motivos contratuais, enfim. Eu não obriguei você a nada, amigo. Dessa vez eu não obriguei. Eu não lhe obriguei. Tava dispensado todo mundo. Mas enfim, a gente tem um convidado aqui hoje, principalmente porque ele vai estar em defesa, ou pelo menos tentar... amenizar ou suavizar a perspectiva dele do filme, né? Todo tá achando que o site da gente tá, sei lá, propagandeando só a Marvel Studios, tá contra a Fox, de qualquer jeito, por aí vai. Então eu resolvi não, ele se convidou e eu achei que por bem que seria legal trazer aqui nosso querido amigo, quase presente, entusiasta, inclusive, Felipe Morcelli. Oi, eu sou o Morcelli lá do Terra Zero e qualquer filme da Fox é melhor que qualquer filme da Marvel Studios. Você vê o grau? Nossa, ele acabou de cavar o túmulo dele. Você vê o grau de discussão que vai ser esse podcast daqui de hoje. Então, como de praxe, a gente vai dar aquela pausa pra e-mails, mas volta daqui a pouquinho. E-mails. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails, eu e Camila Rizek. Eu, oi. Já tomei bronca que eu tenho que ler e-mail mesmo. Pouca gente até mandou e-mail mesmo, de verdade, aqui para o filme do Quarteto Fantástico. E tem um, na verdade. E-mail eu tô ficando que nem carta antigamente, né? E agora tá vindo bastante comentário de que o pessoal coloca nas redes sociais, principalmente no Facebook. A gente vai ler algumas coisas, a gente selecionou um dos momentos que a gente botou a nossa resenha ou bota alguma brincadeira sobre o filme pra ver o que é que o pessoal achou, né? Tem comentários ruins, que é o de praxe, tem alguns comentários bons, vai ser legal pra gente fazer um balanço aí. E aí vou aproveitar no final pra ler dois e-mails, inclusive tem um e-mail direto, de novo, exclusivo para você, Camila Rizek. Ah, de novo? De novo. Bom, eu vou passar pra Cami, então, que ela vai falar a parte do filme aí. Cami, começa lendo um e-mail aí, de quem é? Então eu vou ler o e-mail do André Marques, de Recife, Pernambuco, seu conterrâneo. Você de novo, amigo. Se bem que parece que ele não tá mais em Pernambuco, Recife, ele nasceu lá, né? Mas ele está em Portugal agora, se não me engano. Ah, que chique. É o André. Bom, ele diz, ele fala igual você, olá pessoal. Ele diz, olá pessoal do Marvel 616, fui ver o filme hoje numa sala com no máximo 15 pessoas e fiquei envergonhado. Que derrota, um dos piores filmes que já vi, e o pior em relação a Marvel, foi o Homem-Aranha 3, outra vergonha cinematográfica de adaptação. Mas esse quarteto não fantástico, tá pau a pau. Péssima adaptação e péssimo filme. E olha que nem sou e nem nunca fui leitor do quarteto. Esse filme foi só uma atitude desesperada da Fox pra não perder os direitos da franquia. Não, impressão sua, Ele fala mais um monte de coisa, mas como o e-mail tá muito grande, a gente vai dar uma puladinha. Tem muita coisa, mesmo que a gente tá falando. Mas a gente vai falar tudo isso que ele falou. Já vai ser um nominata grande aí, que o Felipe tá nesse e-mail aí, né? Mas... E ele diz, por fim, vou ser chato e deixar uma dica de economia pra Fox, que devia pesquisar... tá dando dica pra Fox já, né? Que devia pesquisar sobre a teoria das vantagens comparativas de Davi Ricardo. É isso mesmo? Sei nem quem é esse fulano. Se der alguém importante da economia nacional, cara. Desculpa, eu não sei pronunciar o nome dele. e vender de volta todos os direitos da Marvel Studios, porque comparativamente a ela, a Fox é muito pior em fazer filmes da Marvel. Talvez com esse dinheiro ela pudesse investir em coisas nas quais tivesse vantagem comparativa com ou absoluta. É, isso é verdade, né? Se ela investisse de dinheiro em coisa que ela sabe fazer... Olha, eu não sou o Davi Ricardo, mas eu tinha essa mesma opinião. Eu concordo com ele. Acho que além de processar a Sony por causa de Homem-Aranha 3, vou processar a Fox e pegar meu dinheiro de volta. Nossa, ele ficou revoltado. Olha, eu já fui sabendo que ia perder dinheiro, mas... Eu também. Bom, e aí vamos passar então pra ler alguns comentários aí do pessoal. Eu selecionei alguns aí muito divertidos e pra ter também um balanço, alguém que gostou do filme, que é quem realmente achou do filme. Bom, o Bruno Augusto comentou assim: desculpa, galera, mas eu achei o filme bacana. Tudo bem, Bruno, não precisa pedir desculpa, todo mundo tem direito. Imaginem com um universo alternativo, onde exista um quarteto fantástico diferente, com mesmos poderes, mas com uma origem diferente. E mal editado, né? Sim, esse, né? Universo alternativo, eu concordo, assim, só que é ruim, né? A gente vai falar que não, o problema não é a fidelidade, não é a fidelidade. Aí o Wesley Senna fala: com um filme bosta desse, se a Marvel pegar e fazer um filme do Saci Pererê, é capaz de sair melhor. Ai, ai. O Alisson Novaes: o problema é escolheram atores errado, trágico? Como raiz o Lewis? Sei lá, diz aí, ó. O problema é que escolheram atores... Aparentemente, o Alisson Novaes quis dizer o seguinte: o problema é escolheram atores errado, trágico. Ele tá tão revoltado que ele nem conseguiu formular uma frase. O Márcio Kennedy disse: merda, põe a merda nisso, quero meu dinheiro de volta. Hashtag quero meu dinheiro de volta. Lela Bellon disse: o dedo ruim pra escolher ator. Ah, coitados dos atores. Depois a gente vai comentar que acho que a culpa nem é tão deles. É, coitado mesmo, né? O Marcelo Lima disse: nem Galactus quer saber do planeta Terra depois desse filme. E o Adonias Galvão Filho disse: tenho pena do diretor. Tem a pena de mim. Que eu tenho pena dele, né? Pena de mim. É, tenho mais pena de quem foi assistir. O F. Thiago Silva disse: eu achei o filme rasurável. Quis pegar o filme e fazer uma rasura em cima do filme. Vem aí, não é razoável, é rasurável. Rasurável, é pra pegar o filme e escrever uma coisa em cima. O povo tava criativo demais. E o Eric Lopes de Souza disse: eu vi o filme hoje, gostei. Só achei que a luta com o Destino foi rápida, porém o filme foi coerente. Oh, opiniões diferentes aí, hein? Opa. Não é exatamente como nas revistas, mas o filme em si não é ruim. E sim, algo que não respeitou muito os quadrinhos, mas isso já devia ter sido esperado quando veio as mudanças físicas dos personagens. Bom, a gente vai falar que o nosso problema não é com isso, mas se você gostou, tá bom, Eric. Eu acho que o problema vai além disso. Vai além. O que eu mais discordo de você é coerência. Pra mim foi o que não teve no filme. De ninguém, né? Mas enfim. E o Afonso Henrique disse: esse filme é tão ruim que ainda não apareceu ninguém comentando. Só eu que gostei desse filme? Ah, e a gente viu que tinha gente aqui falando bem, né? Mas tudo bem. Meu comentário preferido é o rasurável. É, o rasurável foi muito criativo, cara. Parabéns aí. Agora eu vou aproveitar esse momento aqui, a gente tem um tempinho a mais. Vou aproveitar, inclusive, que está a Camila Rizek aqui para ler um e-mail. Agora meu marido tá aqui também, hein? Cuidado. Não, mas é você conhece essa pessoa, Camila Rizek. Ah, é? É. Deixa eu até ver quem é o nome do cara aqui, que eu tô meio perdido aqui. É um velho conhecido seu, é o Arthur M. Oliveira, que mandou um e-mail. Sabe aquele e-mail que eu coloquei a musiquinha do Elton John? Sei, sei. Isso, exatamente. Ele veio se retratar aqui, ou na verdade veio se explicar. Ah, bom. Vamos ver. O Arthur mandou o seguinte. Quer que eu bote a música do Elton John de novo, não, né? Dá seu cargo, eu não sei o que ele vai dizer. Não, mas dessa vez acho que não vai combina. Vai ter que pôr uma música diferente. É, não combina muito então. Não. Pô, cancela a música aí. Bota uma, sei lá, de comédia. Olá, pessoal do Marvel 66. Aqui é o Arthur e não precisa privar o sobrenome, coveiro. Oh. Falei dessa vez, né? Sobre o e-mail apaixonado que mandei para a Cami, queria deixar claro que foi só uma grande zoeira. Na verdade, a minha vontade era que vocês lessem minha opinião sobre o Andrew Garfield. Então coloquei uma zoeirinha para chamar a atenção. Infelizmente, vocês nem ligaram pro lance do... Esqueça lá, a gente leu. A gente leu, não ligou pro lance do Andrew Garfield. A gente esqueceu. Curto muito a Kami, mas como membro do Marvel 66, nada de lance amoroso, claro. Morri com a narração do Coveiro, digno da narração do Luiz. Ficou tá boa falando, mesmo, hein? Ele tá falando do Luiz do... Do Homem-Formiga, mas a sua narração ficou boa mesmo. Ah, e falando sobre o Homem-Formiga, tem um easter egg que vocês não citaram. Perceberam que a morte da Janet é quase idêntica à morte do Buck no universo regular? Abraços, Arthur. A zoeira não pode parar. Bucky? Eu também achei que não tinha nada a ver. Mas tá mais a ver com a morte da Janet. Olha, cara, é um negócio tão assim, easter egg, que até agora, mesmo se falando, não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, ele... Eu entendi. Ele tá falando o seguinte, que a morte da Vespa, ela parece com a morte do Bucky no universo regular, porque o Bucky morreu agarrado num foguete. Ah, nossa! Eu não ia associar isso de jeito nenhum. É, mas é o seguinte, eu vou até colocar aqui no link, cara, porque tem uma história da Janet com Homem-Formiga que ela também tá agarrada no foguete e ela que tem que desarmar o foguete pra salvar o Hank que tava brincando. É. No fundo, acho que tem mais a ver com a Janet do que qualquer coisa mesmo. É, pra salvar o Hank que tava brigando com o Hulk. Quem lançou o foguete foi o General Ross. Aí eu vou colocar esse quadrinho aí pra você ver que tem uma referência mesmo nos quadrinhos, mas tem uma referência com a história do Homem-Formiga mesmo, tá? Agora fala sobre o lance do Andrew Garfield, Cami. Eu gostei do Andrew Garfield, eu gostei dele. Eu achei que desde o começo a postura dele de ir lá na Comic Con e tal, foi bem bacana. Eu achei ele um bom Homem-Aranha, não achei que, eu achei que ele era melhor até que o... Tobey Maguire. É mil vezes melhor. Não sei se os filmes talvez melhores, enfim. Mas eu gostei muito do Andrew Garfield. Eu achei que ele combinou. Eu já tinha visto ele em episódios de Doctor Who, coisas assim. Eu achei ele bacana. Ele é mil vezes melhor que o Tobey Maguire. Não tem nem comparação, cara. Eu acho que ele tinha um lance de comédia muito mais forte, assim. Eu tenho um outro e-mail aqui. Mas ninguém é apaixonado ou falando que tá zoando com a minha cara, não. Não. Esse aqui é uma coisa que eu acho que... Eu já fiz. Com certeza a Cami já deve ter feito. Nossa. Agora, peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo mandar pra ela. Como assim? Tem que mandar alguma coisa? Ó, vamos lá. O outro e-mail aqui é do Leandro Simão e ele mandou o seguinte: boa tarde, Coveiro. Olha a foto anexa e veja quantas gramas eu comi outro dia. Ah, eu acho que eu tinha visto isso. O Jefferson me mostrou. E aí ele manda a foto pra gente, que eu vou colocar isso aí, anexo. É pra provar, né? É bem como não acredito em coincidência, esse fato serviu para eu começar a mandar e-mails para o portal. Acompanho o site faz um tempo e gosto de ouvir os Inominatas. Aliás, por que esse nome? Andei pesquisando, mas não consegui achar nada satisfatório. Falando em Inominata, ando acompanhando todos, principalmente os de filmes e de séries de TV. E lhes digo que achei o filme do Homem-Formiga mais engraçado que qualquer filme brasileiro de comédia. Puta merda, cara. Mas também que comparação. Aqui bosta. Mesmo eu achando o Ant-Man um bucha, eu estou morrendo de medo do Quarteto, que estreia hoje. Ele mandou isso na data de estreia. Pretendo ver o review de vocês depois. Então, por enquanto, é só isso e até mais. Porra, cara, melhor que um filme de comédia brasileiro, você tá de sacanagem. Agora explica aí pra ele. O que é o Inominata? Primeiro é o seguinte, você costuma também tentar acertar na balança, assim, o peso? Você sabe que eu ia pra um restaurante que não era meia ou meia pra acertar, mas se você adivinhasse o peso do seu prato, você ganhava o suco, eu ganhava toda vez. É mesmo, Camila? É. Vamos montar um restaurante... Só chutar um número alto, porque eu como pra caramba. Vamos montar um restaurante aí, porque eu acho que essa ideia ia vingar. Né? Jogar uma propaganda... 616 gramas ganha um refrigerante. Exatamente. Seria uma propaganda subliminar que a gente faria pro nosso site, cara. Fenomenal. Que estratégia de marketing. Agora, vamos falar aí sobre o de onde veio o Inominato. Inominato significa... nada. Significa falta de inspiração. Não, significa falta de inspiração. Na verdade é o seguinte: a gente fez um podcast inicialmente sem nome. E aí o Ed, que foi o criador do podcast do site da gente, num momento de inspiração assim comum, ele falou que se o podcast ainda não tinha nome, ele era um podcast que deveria se chamar Inominata. Eu tinha a mínima noção... Era uma certa alusão aos Illuminati, né? É, tinha uma alusão aos Illuminati, mas no fundo, esse nome significa porra nenhuma. Eu espero que você tenha satisfeito com essa resposta e você ter procurado avidamente sobre essa informação na internet. Coitado, perdeu horas no Google. Ai, ai. Cami, então, pra quem quiser mandar dicas, sugestões, opiniões, cartas de amor pra você, manda pra onde? Não, tirando as cartas, manda pra inominata@marvel616.com. Tá certo. E isso você pode também, mano, entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Agora vamos encerrar. A gente até tá deixando essa leitura de e-mails muito grande. O programa de hoje não vai ser curtinho. Vai ter muito quebra-pau. Tá pronto pra arregaçar as mangas aí? Vai, tem um decenalta aí no meio. É, vamos lá então. Segura os tamancos, vambora. Vamos lá. You guys ready to have your minds blown? Bom, voltamos então. Como é que eu vou começar, né? Eu tava pensando aqui. Eu quero começar sabendo se o Felipe disse isso a sério. Não, ele falou isso a sério. Ele defendeu isso. Sim, eu falei. Eu falei, claro. Puta que... Ele defendeu. O Terra Zero foi o acho que entre os 10 sites que deve ter falado bem no mundo do filme. Eu não recebi nada pra falar bem do filme. É importante lembrar isso. Isso é importante ressaltar, tá? Bem eu pra falar... Na real a gente pagou, né? Teve que ir no cinema. Como de praxe, a gente sempre começa falando sobre o elenco, né? A caracterização dos personagens. E esse filme teve uma coisa bastante peculiar, porque desde o começo... houve problemas drásticos, assim, de polêmicas, houve grandes polêmicas logo quando os primeiros atores foram convocados, né? O Michael B. Jordan, né, que foi o primeiro a ser anunciado, como sendo o Tocha Humana, criou um grande alvoroço, principalmente por causa da mudança de etnia do personagem, que até então dividiu pessoas para um lado e para o outro, umas que aceitavam bem qualquer mudança, se fosse bem acatada, se fosse bem realizada, outros que são mais fãs xiitas, que não gostam muito de alterações, qualquer personagem, qualquer que seja. Mas eu diria até que são fãs racistas, mas tudo bem. Não, você não sabe, você tá aí já achando demais. Mas a coisa foi, digamos assim, se tornando cada vez pior quando foram ressaltando os problemas do elenco, né? Por exemplo, quando foi anunciado o Doutor Destino, Toby Kebbell, ele inicialmente foi falado que ele seria o Victor, não Victor Vodun, mas Victor Domachev, e que ele seria tipo um hacker, um, sei lá, especialista da computação. E aí depois algumas pessoas até degringolaram pra dizer que ele era um blogueiro, enfim. Isso aí... No começo foi mantido em extremo segredo pela Fox, depois foi completamente desmentido. Quem foi ver o filme viu que isso tinha sido aparentemente corrigido ou nunca existiu, mas o ator acabou confirmando em entrevista depois que houve essa alteração, teve que ser regravado. Ele sempre é relacionado como Victor, e apenas pra dizer que ele é Von Doom só acontece uma pequena vez num pedaço de papel, como se fosse pra... E você ter corrigido só os fãs. Isso o próprio Kevin em entrevista comentou. Ele tentou até defender o seu personagem ou a ideia por trás disso. Mas, digamos assim, se essa ideia original tivesse se mantido, seria uma coisa muito mais polêmica de fato. O próprio Jamie Bell, que assumiu o papel de Ben Green, comparativamente ele é um ator muito menor do que seria, digamos assim, é muito menor que qualquer um dos quatro, se eu não me engano. Ele é até realmente baixinho. Quando você via ele do lado da Kate Mara, se eu não me engano, ele acho que era até menor que ela. Isso também é bastante estranho, porque Ben Green se foi tido como um personagem que era um valentão, que era o fortão, o que protegia o Reed, né? Ele praticamente ficou só sendo realmente um colega do Reed, um amigo do Reed. E o Miles Teller parecia ser o personagem que era mais estável, né? A Kate Mara também ninguém conhecia muita coisa sobre ela, só que também houve mais problemas em cima disso, porque uma vez que ela tinha uma etnia diferente do próprio Michael B. Jordan, como é que justificaria dela ser a irmã dele? Por aí vai, né? Então esses, digamos assim, são os primeiros problemas que o filme acabou tendo com relação ao público e pra ganhar o seu público. Uma coisa realmente é o que acontece antes, né? Outra é o que, digamos assim, a gente vê na tela. A gente podia ter, na verdade, muitas diferenças, mas no fim, o que era mais importante é ter a dinâmica do filme, ela acontecer entre os personagens, justificar cada um ter o papel que mereceu ali como um verdadeiro Quarteto Fantástico. E aí eu quero saber de vocês, quando viram em tela o que aconteceu, o que é que vocês acharam desses novos atores assumindo o papel nesse reboot? Tirando a questão racial de lado, isso não foi um fator que deixou o filme pior do que ele já ia ser. Assim, não que o ator... Eu não sei os nomes dos atores, mas não que o ator do Tosh Humana seja muito ruim, enfim, não deu nem pra perceber isso, mas não teve muito roteiro suficiente pra gente visualizar a performance dele, e muito menos a do ator do Ben Green, que basicamente não aparece, né? A atriz da Susan, eu não sei os nomes de ninguém. Kate Mara. Ela é uma boa atriz, porque eu vi ela em House of Cards. Eu não gostava muito dela em House of Cards, não, mas tudo bem. É, assim, ela não é completamente ruim, mas nada a declarar quase sobre ela. Mas eu não gostei do ator do Reed. Eu achei... Não sei se é porque a gente soube tanta coisa dele antes, né? Que não sei se eu já peguei uma certa birra com ele, de achar que ele é meio malinha, assim. Eu não sei se isso passou do personagem pra mim ou eu que já cheguei com um preconceito dele no filme. Mas mesmo assim, ele tem uma cara de bunda que, sinceramente, não tem como você ver um super-herói com aquela cara de bunda, que dá uma tristeza, assim. O filme é tão ruim que nem um super-herói bonito pra gente olhadinha. E o melhorzinho ali eu acho que é o... Mas não seria o Reed, né? Personagem bonito. Não. Seria o Tocha, provavelmente. É, o Victor acho que é o melhorzinho ali dos atores. E o pai dos Storm. Que ele também é um pouquinho melhor, mas assim, não dá pra gente ver grandes atuações de nenhum deles, porque o roteiro não ajuda ele. Assim, assistindo o filme, saiu com a confirmação daquilo que, assim, o filme foi feito a toque de caixa, de birra, pra que não fosse entregue os direitos pra Marvel, né? Tanto é que uma das minhas apostas era que o filme só ia ser produzido, mas nunca ia ser lançado, né? Porque assim, o filme foi um desastre da concepção até a chegada nos cinemas, né? Era uma tragédia que a gente sabia que era anunciada. Sobre os atores, aí a gente tem... A Kate Mara é uma atriz muito boa, a gente vê isso em House of Cards, apesar que o papel dela lá também é um papel de uma pessoa meio mala. Mas você vê a diferença, assim... Que lá você vê quando a pessoa tem espaço pra atuar, tal, como a gente vê a diferença, né? Aqui não, aqui você. Os personagens não tiveram qualquer desenvolvimento, tal, até que fica até difícil opinar qual que era ruim e qual que era o pior. Todos ali estavam assim, com cara de que estavam fazendo aquilo forçado, porque devia ter algum contrato, tipo eu, que nem as minhas aqui, né, fazendo esse podcast. Provavelmente, a segunda regravação, realmente eles foram forçados, e tinha gente com cara de realmente má vontade ali, né? Eu vi a cara de má vontade desde o começo. Eu acho que assim, os únicos atores que, na minha opinião, parece que não estavam de má vontade eram as duas crianças lá que interpretaram o Reed e o Ben. Puta, dá por os melhores atores. Verdade, eu esqueci, eles eram os melhores atores do filme. O Owen Jude e o Evan Hanneman, que eu não sei quem é, seria o cara, o jovem Ben Green. E o outro era o jovem Reed, né? Por sinal, o filme começou muito bem trabalhando essa relação dos dois e tal. Mas assim, depois o negócio desanda de uma forma. Mas ali parece que assim, pelo menos ali o diretor falou: não, pera aí, a gente vai estabelecer a amizade dos dois e tal. Que é uma coisa muito presente no, nas histórias do quarteto. Mas aí depois o filme desanda de uma forma. Principalmente depois da Feira de Ciências e quando entra o Victor Von Doom, né? E assim, os atores, eu não sei, não dá nem pra avaliar se o trabalho dos caras, eles são péssimos atores, porque não dá pra avaliar por esse trabalho. Certo, eu já vi, por exemplo, a pessoa que interpreta o Franklin Storm, né, o pai, né. Vale ressaltar que ele é um cara de House of Cards também, tá? Ele exatamente, é o Peg Cackley, o ator, né, e ele é o como é o nome daquela... Tela, que agora eu não lembro o nome. Fred Reed. Cara, e você vê, né? Então, você vê, você tem tanto a Kate Mara quanto ele, que estão em House of Cards, você vê quando tem espaço pra atuar. Ele tava irreconhecível naquele papel de, tipo, ele tava num misto ali de, sei lá o quê, de Professor Xavier com, sei lá o quê, tá? E teve uma hora que deu uma de Ben Parker, né? Se você notou. É, então. Ele morreu pra surgir os heróis. É, e... Todos os filmes que a gente vê de super-heróis... Você pega assim, vamos pegar um Guardiões da Galáxia, por exemplo, que muita gente anunciou que seria um desastre, e não foi. Você vê, cara, a diferença... Assim, a diferença... Você vê que a galera em Guardiões tá atuando de uma forma de boa vontade, tá ali se esforçando, fazendo melhor. Cara, você vê um Quarteto Fantástico, cara, você vê até quando ele tem uma frase só, né? Então, é, você vê que o cara tá ali falando, porra, eu tô aqui, eu não vejo a hora de acabar esse filme, que por sinal, é um filme curto, mesmo que um filme de ação, se você for pensar, é, quando a gente viu, pô, nossa, foi rápido o filme, apesar de parecia ter passado muito mais tempo. Mas, pô, você vê que os caras estão ali de muita má vontade, cara. Então. Você achou o Quarteto Fantástico curto? Não, pra tempo de filme foi, é porque. Cara, foi uma vida inteira aquilo ali. Eles distribuíram muito mal. Tipo assim, pareceu que foi uma hora de ato 1, né? Pra introduzir os personagens. E de repente, não sei o que aconteceu, que destrambelhou tudo na meia hora final. Assim, a ideia inicial dos personagens parece que até que foi interessante. Não só pela mudança do genótipo do personagem, que o Tocha Humana, pelo menos da versão 616, mudou muito em relação à versão do cinema. Porque a versão 616, o cara é um playboy que não quer saber nada com nada e tá longe de ser um gênio, né? O do filme, não. O filme, o cara fazia jus ao... Fazia até tinha um certa... Ele tinha um potencial, mas não queria usar, né? Que era o que o pai queria. Exatamente. Mas nesse caso aí, o cara parecia ser um pouco mais esperto. Não, tal. Ele botou um carro sozinho, foi o que disseram. E tinha um potencial, assim, pra, sei lá, pra construir máquinas. Agora, com relação à escolha do ator e tal, isso eu não achei. Eu achei até que a construção da coisa teve uma boa ideia. Eu achei que a ideia foi boa. Eu até vi, assim, pô, se tivesse na mão de um executor melhor, ou de um estúdio melhor, enfim... A coisa talvez teria andado melhor, porque daria um baita de ficção científica ali. Você via que dava pra ser um bom filme de ficção científica, que é uma coisa que o Quarteto Fantástico tem. Mas, cara, tudo se perdeu, assim, na execução. Principalmente por essa, assim, colocar o Doom, que no final das contas virou um... Sei lá, cara, virou um emuzinho pseudo-ambientalista. As motivações de Doom pra ser maligno foi terrível. É como vocês falaram, fica até difícil de dizer alguma coisa com aquilo que foi apresentado na tela, né? Porque o começo do filme até me agradou. Começa a mostrar a relação do Reed com o Ben, eles quando criança. Eu acho que até aí foi bem. Os atores, né? Eles estão, né, os atores mirins, eles estão até legais, conseguem passar alguma coisa pra gente, né? Você consegue ver que eles estão criando aquela amizade, uma cumplicidade até. Eu até achei interessante porque o Reed na infância, ele até meio desajeitado, montando lá a máquina de qualquer jeito da garagem, e o Ben vem ali, ajuda, empresta a ferramenta ali pra ele não estragar parafuso. Eu até achei interessante essa parceria que começou a formar entre eles e tudo mais. Mas aí depois que cresce, a coisa vai desandando, quer dizer, você não consegue nem dizer se o seu ator é bom ou se os atores são ruins, porque... Não tem muito o que analisar, né? Fica bem difícil de ver. É como vocês já falaram aí, parece que tá todo mundo forçado. Ah, a gente assinou o contrato e infelizmente vamos ter que cumprir o contrato, então vamos filmar aqui e vamos fazer. Então é bem complicado. Eu não conheço os atores de outros trabalhos, eu não assisto House of Cards, então não posso julgar assim muito sobre os atores, não conheço muito do trabalho deles. E os personagens, como eu falei, o começo foi bom, e aí de repente parecia que ia ficar legal, mas a coisa desandou. Eu não consegui ver, por exemplo, a relação de família, porque pra mim o Quarteto Fantástico é uma coisa assim, bem família, que eles têm uma relação de família muito forte. É extremamente isso, né? Antes de qualquer coisa é isso. É, então, e eu não consegui ver essa coisa de família, quer dizer... Você tinha ali o Frank e Storm, você tinha ali a Sue e o Johnny, mas eles pareciam muito mais colegas de trabalho, quer dizer, era o chefe, os funcionários, colegas de trabalho, do que família. Eles não agiam muito como família, que é o ponto forte do quarteto. E olha que eu nem leio o quarteto, nem conheço tanto assim, e pra mim fez falta, quer dizer, então é... E pra quem foi assistir comigo, né, Coveiro, vocês foram, a gente foi junto. Sou de prova o seguinte, o Donovan e a Cami são duas pessoas que adoram X-Men da Fox, adoram toda a parte. E o Jeff? O Jeff também, que o Jeff não falou ainda. E aí é o seguinte, eles estavam completamente favoráveis do filme, porque só quietinho, presta atenção. Vamos lá ver o que aconteceu. É porque a minha opinião é a seguinte, eu normalmente prefiro assistir, meu, deixa eu ver primeiro e depois formar uma opinião. E, na maioria das vezes, eu consigo ver as partes boas e falar, legal, no resumo, tem parte legal, então a coisa ficou boa na tela, mas não é o caso desse filme. Pra mim é só o começo. O começo vai bem e depois nada se aproveita, parece. Pode ouvir todos os Inominatas que eu participo. Eu sempre defendi todos os filmes. E é política do site, apesar de ter pessoas com opiniões diferentes, sempre vai ter. Eu sou talvez um pouco mais radical pra algumas coisas, outros não. Tipo assim, se a pessoa gostou de tal filme, feito a Kami gostou mais do X-Men Days of Future Past, ela que faz a resenha. Ela viu mais coisa do que eu, provavelmente. Se o Kim gostou mais de uma coisa, também vai ser nisso. Então sempre tem essa política. Antes de passar pro Jefferson, eu quero falar pro Felipe pra ter uma opinião. A gente já falou muito mal. Felipe, o que você tá achando aí? Então, uma coisa que eu concordo, que eu vi muita gente falando por aí, é que o elenco deve ser o último grupo que faz parte do filme a levar a culpa de alguma coisa. O elenco não tem culpa de nada, sabe? Se eles não tiveram possibilidade de se desenvolver mais, de fazerem personagens melhores e tudo mais, a culpa não é deles, cara. A culpa é de quem tava comandando a coisa toda. Os personagens são diferentes do que eles são nos quadrinhos, até aí, grandes merdas, na verdade, né? O Superman, sei lá, do Christopher Reeve era diferente do que tinha no quadrinho da época, e o Batman do Christopher Nolan é diferente de qualquer Batman que existe por aí, né? Isso não impede que os filmes desses personagens sejam bons. Então, em termos de caracterização, é tudo muito... Tem que ser visto com mais calma, assim, sabe? Às vezes a caracterização não é o que você espera, mas acaba sendo bom. Eu acho que o Reed... E o Ben Green ficaram infinitamente superiores ao que eles eram nos filmes anteriores, que são de chorar aqueles filmes, de cagar, de ter que pariu. Mas assim, eu concordo que houve escolhas equivocadas, né? Não em termos do elenco, de novo, eu reforço, não é culpa do elenco, sabe? Uhum. A culpa é de quem estava por trás. Claramente escolher uma pessoa que não tinha o nível de responsabilidade necessário para cuidar de um filme desse. Não que seja um mega hiper filme, mas tem um mega hiper estúdio por trás. O cara tem que arcar com certas responsabilidades. Ele não deu conta, e isso reflete no produto final, principalmente nos atores, né, cara? Porque se os atores não tem ninguém para dirigir eles direito, eles não vão fazer um bom trabalho, né? É mais ou menos isso. Voltando rapidinho aos personagens, o que eu mais gostei, curiosamente, foi justamente o pai do Storm, né? Ele tá muito bom, aquele ator é muito bom. Eu também curto ele no House of Cards, das costelinhas lá, o Fred. E ele é muito bom, cara. Eu gostei dele. Eu também gostei do ator que tava fazendo o Dr. Destino, mesmo que a hora que ele realmente vira o Dr. Destino fique tudo muito esquisito. Mas ele tem a arrogância necessária pra ser o Dr. Destino em algum momento, enfim. É isso, cara. Não é culpa do elenco, sabe? Em termos de elenco e personagens, eu não vou reclamar. É uma sacanagem reclamar de quem não tem culpa no cartório, sabe? Falando da escalação do elenco, então, das curiosidades que a gente viu, que a gente acompanha as notícias, foi que o Michael B. Jordan foi o primeiro ator a ser escolhido, antes de todos os outros. Quando o filme estava em pré-produção ainda, já se falava no nome dele e muita gente achava que era boa. Ah, isso é mentira. Isso é pegadinha da Fox aqui. E a Fox foi lá e peitou. Se boatos forem verdades, diz que os quatro do elenco, pelo menos, foram exigências do Josh Trank, porque ele queria, diz que foi a única vitória que ele conseguiu perante o estúdio. Se é verdade ou mentira, não sei. É o que falaram aí. Mas aí você vê, pela atuação do filme, que o cara podia ser negro, branco, japonês, ia dar o mesmo resultado. Ele não comprometeu em nada, então você vê que o cara pode ser japonês, pode ser chinês, isso não vai interferir no filme. O que interfere é o modo como ele foi feito, ou como ele está sendo conduzido. Então a atuação dele foi razoável. Johnny Storm acho que foi o melhor que foi feito até agora no cinema, porque o Johnny Storm do Quarteto Ultimate é insuportável. Ele é meio retardado, mas... É ele, cara. É o Johnny Storm. Johnny Storm não é um cara legal. Ia ser uma sacanagem com o personagem de Tocha Humana fazer um personagem, se fosse fiel ao Ultimate. Então, ele honrou o personagem. O Reed também tava ok. Isso, eu vou avaliar só o começo do filme, porque do meio pra frente eu não vou avaliar mais nada. Tava ok. Sem eles serem o quarteto, vai. O Ben Green, na verdade. O ator era baixinho mesmo, é o contrário do Wolverine de Hugh Jackman. Hugh Jackman alto, Wolverine baixo. Coisa alto, o Ben Green sempre foi um quarterback, um zagueiro de futebol americano, o cara são os caras enormes. e dava no debaixo do sovaco do Reed Richards. E a Kate Maia parecia que estava deslocada, assim. Ela parecia que tinha problemas não resolvidos com a família, que ela nem falava que o irmão era irmão, apesar de ser adotivo. Isso foi um problema sério. Não nutria muitos sentimentos pelo próprio pai adotivo. Não tinha química com o Reed, não formou a família, não, era só um verdade, grupo de jovens. A única pequena química que ela teve foi com o Reed no filme inteiro. Mas foi muito forçado, foi muito rápido, não deu tempo de desenvolver nada. Né? Ela só deu uma risadinha, que eu olhei a família. Pelo amor de Deus. E o Doutor Destino, o Victor Von Doom, na verdade, Victor Von Doom, a piga Rayovac descascada. Aquele cara é muito ruim. Então, eu vou, na verdade, falar pequenas coisinhas que eu considero, assim, erros, assim, drásticos no elenco. O Felipe tá certo quando diz que não pode botar a culpa no ator, e foi com a câmera ressaltou, porque a gente também não viu, não deu tempo deles brilharem, provavelmente porque os papéis foram fracos. Tudo bem, a gente vai querer alterar as relações entre os personagens, a gente vai alterar. Beleza, mas então vamos trabalhar melhor isso? Vamos dar uma função pra eles não serem apenas cenário no filme? É difícil, você vê como o filme é complicado. Eu fui obrigado a concordar com a resenha do Quinho dessa vez. Isso é um problema sério. Eu tenho a mesma opinião que o Quinho. Então você pega dois personagens que você tratou de alterar a relação entre eles, ou seja, de irmãos viraram irmãos adotivos, você tem que justificar alguma maneira, tem que dizer o que aconteceu, tem que ter alguma relação ali. A Susan, como vocês falaram, assim, parecia que não era irmão, parecia que era apenas uma aluna que estava lá perdida. Acho que em apenas um momento você se faz uma relação a ela que diz que ela veio de, sei lá, Kosovo, uma coisa assim, parecia que ela era russa, né, um negócio assim, uma cidade que falaram que era ela. Mas nem sotaque tinha. Nem sotaque tinha. Aí você pega... Yugoslava. Sei lá. E aí você pega... Você pega a personagem que deveria ter uma relação de irmã, ela só tem apenas duas cenas com o cara do Tocha Humana, com o Michael J. B. Jordan. Numa delas, ele parecia ser completamente, assim, alheio à presença dela, porque parece que o pai, né, o Franklin Storm, dava mais valor a ela do que a ele, e ele parecia, assim, ter algum problema com ela, que seria completamente o oposto do que a gente esperava. Mas beleza, vamos então trabalhar isso. A outra cena que se tem é justamente quando o Franklin morre, e aí é tipo assim, os dois choram juntos ali. Mas também não foi trabalhado nada, sabe? Você pega uma relação, você, beleza, é um irmão adotado que tá ali e eles não se dão bem, então vamos construir essa cena. Aí em determinado momento, chega o pai e fala assim, tipo assim, Johnny quer lutar, quer também ser um super soldado. Então, você é a única que ele vai ouvir. Como assim, cara? Eles não tinham relação nenhuma. Como é que no meio do texto, que eles tinham um problema claro, que não se resolveram, porque... Daqui a pouco a gente fala, mas teve aqueles recursos falhos, horríveis de roteiro, de pular um ano e as coisas já mudaram, tem que ser, praticamente são outros personagens. Mas enfim, passa-se um ano, aí agora o quê? Sem ninguém saber nem nada, sem ser trabalhado nem nada, o Johnny escuta a Susan. O Johnny não escutava ninguém, cara. Parecia mais uma vez que aquele personagem só tinha relação, uma boa relação com o Reed. A mesma coisa que vocês estão falando aí. A Susan é uma filha adotada, beleza, ela tá... Tipo, parecia ser meio autista ela, né? Que tipo, trabalhava com padrões, ela me via fora da lua, botava um... Sei lá, tinha alguma coisa a ver com ela botar uma musiquinha e ficar no mundo dela. Tudo bem, mas mesmo assim, se tem isso, não ficou claro. Mas ela parecia ser uma pessoa assim, sabe? Fora de qualquer realidade, tipo, não demonstrava ter relação nenhuma com o pai, como vocês mesmo falaram. Com o irmão, tão pouco, parecia que havia um problema entre eles mesmo. E mais uma vez, é o Reed que é a ligação. O Ben Green, beleza, a relação do Ben Green com o Reed foi a melhor trabalhada, pelo menos que eu acho, durante todo o filme, certo? Mas, vamos lá, quando vai se construindo mais a fundo, né, você vê que ele é apenas o capacho do Reed, ou é a justificativa, um cenário, uma ponte pra justificar que o Reed tinha uma amizade e que supostamente deveria ter, aí sim, uma coisa que é relacionada com os quadrinhos, de o Reed se sentir culpado por ser transformado nele numa criatura. Mas até isso, como a gente vê mais na frente, é porcamente trabalhado. Então, assim, quem questiona que a Fox tem um grave problema de pegar um protagonista e transformar o resto em cenário, que toda vez, quantas vezes eu escutei isso, de várias pessoas, que era Wolverine e os seus X-Men na Fox. O que ela fez de novo? Ela transformou o Quarteto Fantástico em Reed e seus amigos. Mais uma vez, pouco tempo de cena pra trabalhar qualquer outro personagem. Eles não tiveram característica nenhuma, nem pra ser o pessoal que a gente conhecia do Quarteto Fantástico, que aí vai lá, poderia ser uma muleta pra gente dizer, não, mas é assim mesmo, ele lembra dos quadrinhos, então. Como também pra não ser outros personagens. Não, se você pegar o tempo de tela, é óbvio que o Miles Teller tem muito, mas muito mais. E todos os outros personagens funcionam em cima dele. Então, assim, é complicado você esperar ter uma expectativa de filme, de grupo, de família, quando, mais uma vez, a Fox recai nesse erro. Por que você não acha ruim quando a Marvel Studios faz Robert Downey Jr. e seus amigos? Porque você não se surpreendeu com Vingadores, que eles foram bem trabalhados em vários momentos em tela? Sim, sim, me surpreendi, foi pior do que eu imaginava. Não, foi pior do que imaginava, não. Você tá sendo hiper parcial aí, que se você pegar o tempo de tela de cada um aí, é bem dividido. Inclusive, em Vingadores, tanto um quanto o outro, Capitão América tem mais tempo de tela. Tá vendo que você tá errado? Ele não lidera ninguém, né, cara? Não lidera ninguém. Como, né? Cara? Como não? Ele dá dois momentos. Cara. Não, os dois momentos ele pega ali e ele toma, dá função a cada grupo, pessoa ali. Se você fosse uma pessoa criteriosa, você via que tempo de tela, o Chris Evans tem mais que qualquer outro nos dois filmes. E ele realmente tinha uma função de líder. Você pode até não ter gostado da função de líder dele, achar que ele foi um líder boss. Mas que ele tomou a função de líder nos dois filmes, tomou. Ah, não acho não, cara. Não, então, ô, você Felipe, pode até achar que ele é um bosta. Mas teve, porque... Felipe, só pra gente fazer uma comparação entre esses dois títulos, que eram pra ser um blockbuster, né? E o quarteto virou, sei lá o que, uma rasa... Afunda quarteirão. Cara, os dois filmes mais ou menos foram anunciados da mesma época, apesar dos Vingadores ser bem antes. Os dois, é só você comparar o tratamento que os estúdios deram pros filmes. O Quarteto Fantástico, praticamente a Fox estava com vergonha de exibir essa porcaria. Ou provavelmente estava com problemas já com o diretor, que aí quantas vezes eu ouvi gente no meu site dizendo que eu tava falando boatos. Quantas dessas pessoas que disseram que eu tava falando coisas que não eram comprovadas vieram no site agora que explodiu dizer, não, realmente você tava certo. Quantas? Zero. Aí quem é que é a pessoa que tem problemas que é faz picuinha? Sou eu? Aqui. Não, ó, a gente trabalha no site, a gente vê mais ou menos o que... É só você comparar, isso é fácil. Você pega o número de notícias que antecedeu os Vingadores, o mesmo período. Você tinha notícia todo dia, praticamente... Não, vê como que a Fox tratou X-Men, foi uma puta divulgação. Não, mas a Fox... Não, mas peraí, então vamos comparar então, com Guardiões da Galáxia, que também era um filme que também todo mundo tinha lá suas dúvidas. É só você comparar, então, o tratamento que a Marvel deu pro Homem-Formiga e o que a Fox deu pro Quarteto Fantástico. Compara com o Homem-Formiga, que teve problemas com o diretor também. Compara como foi resolvido uma coisa com outra, entendeu? Mas enfim... O Homem-Formiga era pra ter sido um filme que também era pra ter tido problema, porque mudou de diretor no meio do caminho. Era um filme que já tava vindo, tinha uma proposta no início, de repente também mudou e funcionou. A Fox praticamente fez o filme de birra. Ó, você quer saber como é problemática a intervenção do estúdio? É você pegar o Tim Miller em depoimento com a Empire. Não tô inventando isso, tô só aí na Empire, já que você tá inventando boato aí. Tim Miller falando, agora a gente tem que tomar cuidado, a gente tava fora dos radares da Fox, tá nessas palavras. E agora a gente finalmente foi visto, então não sei como vai ser daqui por diante. Pra você ver como é a coisa. Vamos passar agora pra falar então do roteiro. Eu vou dividir em duas partes esse roteiro, porque praticamente a primeira uma hora de filme foi uma coisa e a meia hora degringolou em outra completamente esquisita. Porque eu vou dividir praticamente assim, o filme antes deles se tornarem as criaturas, né, que eles chamavam de quê, meu Deus, de experimento não, é de, sei lá, anomalia, sei lá, qualquer coisa do tipo, que é quando os personagens tiveram tempo e bastante tempo de se relacionar entre si. A princípio, muita gente tava falando, bom, se o filme não vai ser um filme sobre o Quarteto Fantástico, vai ser uma boa ficção científica. Tem a base muito forte com o Quarteto Ultimate, que mexe muito com a ideia de teletransporte com viagem entre dimensões. Foi uma coisa que foi bastante usada nos primeiros minutos do filme, aquela infância do Reed Richards, a Feira de Ciências, tudo veio de base do que foi criado inicialmente pelo Mark Miller e meio que finalizado pelo Brian Michael Bendis, né? E tem um certo contexto diferente, tem um contexto inovador pra colocar a perspectiva desse novo Quarteto Fantástico que surgiu. Porque não ficaria um negócio muito, vamos lá, seria muito batido, muito repetitivo até em relação aos outros dois filmes, se eles mexessem de novo com o contexto de viagem espacial. E esse aí deu gancho pra trabalhar melhor essa ideia. Tipo, podia transformar numa boa ficção científica. Os primeiros trailers davam a entender que ele ia trabalhar muito bem isso. Deu até uma grande ponta de esperança até em mim. Eu digo, bom, mesmo que não seja um Quarteto Fantástico, vamos lá tentar ver um filme bom de ficção. Não sei como é que eles vão trabalhar isso depois que os personagens se transformarem, mas até aí, sei lá, dava um clima de, sei lá, Segredo do Abismo, aqueles filmes de ficção dos anos... final dos anos 80, começo dos anos 90. E aí, meio que virou meio que a muleta do filme, né? Tanto que no decorrer das propagandas, eles chamaram até cientistas renomados pra dar explicação sobre como é que seria... a invisibilidade, como é que seria o teletransporte, que isso são coisas que são teorias hoje em dia, mas teoria e ficção e fantasia é uma coisa que tem uma linha muito tênue, e foi uma coisa que a Fox quis bater muito. E aí, quando finalmente eu assisto o filme, eu vejo que, assim, A ideia, mais uma vez, que veio do Ultimate era muito boa, mas de alguma maneira não casou muito bem. A minha perspectiva é que é o seguinte, não ficou bem trabalhado. Não sei o que foi, talvez principalmente foi a falta de liga entre os personagens, ou ter no meio disso tudo umas crises assim esquisitas, de que todo o problema do filme, todo o caos que acontecia entre a equipe, seria de novo, tava se caminhando de novo pra ser uma ciumeira entre o protagonista e o antagonista. Ser uma coisa assim que se reduziria a ser um, sei lá, um desenho do Popeye, sabe? Do Popeye, Olivia Palito e o Brutus. Mas nem isso, né? Mas nem isso foi feito, né? Foi mal feito, né? Nos pés não foi construído, mas enfim. Os primeiros 45 minutos de filme são interessantes, assim. Eu tava gostando. Tinha esse clima de ficção científica com terror, assim, meio fim dos anos 80, que você falou mesmo. Provavelmente era essa cara que o Josh Trank queria dar pro filme inteiro e aparentemente não conseguiu. Em algum momento ali ele perdeu a força, ele perdeu a liderança da construção do filme e acabou ficando na mão do diretor. Aí começaram a surgir boatos que o Matthew Vaughn tinha feito alguma coisa, e enfim, sei lá quem fez ou quem não fez, mas tá claro que o Josh Trank não fez o filme inteiro, isso tá muito claro, assim, até pela colcha de retalhos que é a narrativa. Mas se a gente dividir o filme, que tem uma hora e meia, em dois, os primeiros 45 minutos eu acho ótimo. Principalmente o momento em que eles chegam de volta na Terra depois de passarem pela zona negativa, que virou Planeta Zero, né? Você gostou da propaganda, né? Ah, achei excelente, cara. Por isso que você tá defendendo, né, safado? Achei excelente. Por isso, cara, que o Morcet tá defendendo de graça essa porcaria. Vai. Vocês não entenderam como foi feito o pagamento. Os 60 milhões que me tiveram de prejuízo vieram pro meu bolso. Então, de uma coisa tão simples, né? Por que não chamar de zona negativa mesmo? Por que inventar outro nome, né? Peraí. Isso é justificável, cara. Eles estão procurando a origem do planeta Terra. Então chama de planeta Zero. Faz sentido. Ora, bolso. Vão encontrar o Mor... Seria se vocês encontrassem o Morcelli lá no meio? Você tá maluco, cara. Vai, Morcelli. Então, cara, eu gostei da pegada do terror, sabe? A hora que eles descobrem que eles ganharam, entre aspas, poderes, assim, isso não é uma coisa agradável, sabe? É uma coisa apavorante, eu acho. Eu achei legal essa pegada aí. E é legal, assim, porque, querendo ou não, isso existe no Quarteto Fantástico. Não é nada que ele fez de novo. Quem acompanha o Quarteto Fantástico das primeiras histórias do Stan Lee... Eles não tinham uniformes, os primeiros uniformes eram de astronauta, sabe? Até roxo, sim, não era nem azul. Sim, exatamente. E aí, quando eles se transformam, eles estão em terror. Claro que é o quadrinho do Jack Kirby, não vai ter a mesma sensação de você ver um cara, sei lá, carbonizado, uma coisa bem realista. E até ficaria estranho pra aquela época, né? Ter uma coisa assim chocante pra criança. Não, pois é, cara. Eu acho que o mais chocante foi o Tocha Humana, sabe? A forma como a câmera mostra ele começando a pegar fogo pela primeira vez é muito assustadora, sabe? Você não sente que o cara vive, não, agora ele vai virar um super-herói. Você fala, pô, que merda, o que aconteceu com o cara, sabe? O que deu a entender é que cada um ficou assim em transe repetitivo, né? De acordo com o choque traumático que ele teve, né? Então, por exemplo, vamos colocar assim: o Tocha Humana pegou fogo na hora e ele ficou eternamente pegando fogo. Porque quando aquela energia esquisita atravessou ele. O coisa levou um avalanche de pedra. E aí meio que, sei lá, misturou com as pedras do corpo, por aí vai. O Reed, né, eu não vi direito, mas disse que ele ficou tentando puxar a porta da cabine, é isso mesmo? Foi, ele ficou com a perna esticada, né? Uma sei perna lá, presa, não foi? Ficou com uma coisa assim, que ele ficou tentando fazer força, sei lá. E aí ficou eternamente... A porta não fechava, ele ficou puxando a porta porque ela não conseguia fechar. É aquela força lá, ficou puxando, segurando ele. E o mais estranho que eu achei, pelo menos achei esquisito, foi primeiro porque, tudo bem, vai, mudança, a gente tem que aceitar as mudanças. Mas a Susan não participou da viagem inicial, né? E aí, além disso, parece que ela pegou as características da viagem temporal. Que ela não estava lá, meio quando a nave volta, ou sei lá, o teletransporte volta, meio que na reentrada, um vácuo, né? Faz fuf, dá um fufu nela. Ela fica com tipo de um resíduo, né, da viagem. Lá daquele campo de energia, e ela ganha poderes esquisitos, que são três, né? Ela fica invisível, ela cria um campo de força, e ela tem um dom agora de mudar a textura do cabelo dela, né? Ora é o cabelo real, ora... É um assunto à parte. Cara, isso foi... Completamente, né? Isso foi foda mesmo. Meu irmão, velho, eu sabia que ia acontecer, mas porra, compra uma peruca toda da mesma cor, isso não dá pra... Minha peruca de cosplay acho que é melhor do que aquilo. Que é isso, velho? Isso parece, sabe o quê? Daqui a pouco eu digo o que parece, mas... É incrível, Sharknado acho que fazia melhor. Cara, sabe o que eu acredito que aconteceu aí? O diretor, ele tem a equipe dele, né? E junto com a equipe do diretor tem um cara chamado continuista, que é o cara que pega essas cenas que precisaram parar no meio, ou vão continuar mais tarde e tal, e anota tudo que tava naquela cena, exatamente como tava, com centímetros de distância e tonalidade de roupa, cabelo, maquiagem e tudo mais, pra quando for continuar a filmagem daquela cena, ela tá exatamente como tava antes. Mas pra economizar, ele demitiu o continuista. É bem provável. É, o que não tinha nesse filme era o continuista, né? Não tinha. E aí o que que aconteceu? Eles resolveram pra botar, recriar o cabelo dela, né? Que ela, vale ressaltar, porque o cabelo tá diferente, gente. Porque ela rapou o cabelo, achou que tinha acabado, ela deixou o cabelo bem curtinho. E aí teve que botar uma peruca. Ela rapou e botou de vermelho, sei lá, o cabelo dela aqui, Timar. Ou a peruca veio do outro planeta também, né? Aí ela botou a peruca. Não, pior que o cabelo ia e voltava, Mostério. E a foto é isso. Os caras conseguem fazer o homem pegar fogo. Tava bacana o efeito do homem pegar fogo, mas o cabelo dela eles não podiam arrumar. Foda é isso. E aí, assim, eu acho que fora o continuista, chamaram aquela senhorinha que foi fazer a recalchutagem lá do quadro de Jesus pra refazer a maquiagem dela, só pode, né? Daquele cabelo triste lá. Desse naipe. O governo tá ácido, hein? Tem gente que se liga em redes de continuidade, como você mesmo fala, com coisas mínimas, cenário. Como é que o cara deixa passar isso? É porque não tava dando valor ao filme, não queria. É um filme de. Como fala o Rafael. É um filme pra ser de qualquer jeito. Só pra gente garantir o nosso, pra ficar mais 7, 8 anos com o filme. Não tem... Eu entendo a atitude do estúdio de querer lançar esse treco pra se manter salvaguardado de perder os direitos. Agora, até onde eu sei, alguém aí pode corrigir nos comentários, sei lá, mas até onde eu sei, se a Fox tivesse cancelado o filme ou não exibido o filme, isso já manteria eles com os direitos por mais 7 anos. Então eles tinham a escolha de não mostrar esse treco. Eles ficaram naquela assim, né? Tipo, a gente gastou X milhões pra fazer o filme. Será que não vale a pena lançar e tentar recuperar uma parte desses X milhões? E foi basicamente isso que eles fizeram, sabe? Bom, hoje que nem você falou, eu não sou uma pessoa que costuma achar as coisas ruins. Eu gosto, eu defendo os filmes. É, tu gosta eu não de leio... mesmo. É, eu defendo tudo. Eu não leio o quarteto, basicamente. Então não posso nem ser acusada de fã xiita, de que eu não gostei de alguma coisa porque eu queria uma adaptação mais fiel, porque não é o caso. E eu fui também, como você falou, que você foi, na expectativa de ver um filme bacana de ficção. Havendo os trailers, dava uma vontade de ver o filme, porque parecia que ia ser um filme da pegada ficção mesmo, né? Mas, então, eu fui aberta, positiva. No primeiro pedaço do filme, até tava achando legal. Falei, bom, fui assistindo pensando, poxa, vou conseguir falar então que esse filme tem alguma coisa bacana. A parte deles crianças, que nem a gente falou, era uma parte muito boa. É, os atores eram bacaninhos e tal. Aí, quando começa a coisa deles grandes, eu não sei se eu tenho já problema com aquele ator do Reed, mas eu acho que não pegou a química ali. Você não gostou mesmo, cara? Ai, não gosto assim, cara. Falei que ele tá todo Reed, pra mim não ofendeu nem... Não, eu acho que... Nem fedeu. Cara de banana. Aí... O Reed Richards tem uma cara de banana. É, isso que eu ia falar. O Reed Richards tem cara de banana. O Reed é banana, mas aquele cara, ele tem uma cara assim de que tá com sono, sei lá. Não gosto. Mas enfim, eu achei que as cenas ali começou a ficar meio chata. Mas até a Feira de Ciência, até ele chegar no... Como, nem sei lá como chama o lugar lá do... Baxter, desculpa, fugiu totalmente. Até ele chegar no edifício Baxter e da Feira de Ciências, tudo tava bacana, tava bem desenvolvendo. Aí talvez porque colocaram mais personagens ou porque a relação ali evolui, já não sei por que o negócio vai degringolar depois. Mas eu comecei a ficar com o pé atrás quando eles decidem fazer o experimento bêbados. Já fiquei assim, tipo, não ferraram. Que pariu, tudo, eu né? Acho que ele era um sinal, sabe? Na minha opinião, foi assim. Não tem aquele momento assim, coloquem seus óculos 3D que você quer e tal. Eu acho que era assim, virem sua cachaça agora que o filme vai que vai. Eu, como cientista, me senti ofendida com uma coisa daquela. E como leitora de HQ, eu me senti mais ofendida ainda. De falar, olha, os heróis vão conseguir o poder porque eles são os irresponsáveis inescrupulosos que vão usar uma máquina de transporte de dimensões bêbados. E, aliás, bêbados, os caras são fracos pra caramba. Porque um frasquinho deixou três caras enormes bêbados. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus, né? Ó, precisou de não sei quantas pessoas pra operar aquela máquina. Aí, aí os caras só procurar soluções fáceis, né? Tinha um botão interno de ir. Mas, gente, quando vocês ficam bêbados, vocês têm visões mais interessantes. Eu acho que essa parte... é da menos pior, porque assim, o Quarteto Fantástico nasceu da irresponsabilidade do Reed. Não, mas irresponsabilidade é uma coisa com curiosidade científica. Todo super vilão e todo super-herói nasce de uma responsabilidade científica. Quase todos, vamos dizer assim. Mas os caras estarem bêbados e quererem fazer, falar assim, não, nós somos foda mesmo e vamos entrar lá. São adolescentes bêbados, eles iam fazer merda. Eu só achei que a solução foi fácil, entendeu? Tipo assim, tanta gente reclama de solução fácil, aí todo mundo passa a mão pra uma bosta dessa. Mas enfim, vamos entender isso. Outra coisa, o povo vem reclamar que... Ah, é racismo a gente não gostar do que tinham mudado a cor da pele do John Storm. E por que que a mulher ficou de fora da porra da missão? Por que que a única mulher do filme, que era pra ser uma heroína fodástica, ela não participa do negócio e ela ganha o poder por ricochete do negócio? Olha, isso faz sentido, hein? A Sue Storm é uma heroína muito bacana, cara. Ela é uma heroína que ela é mãe, ela é esposa, ela é cientista. É difícil ter mulher cientista no universo dos quadrinhos. É, no meio-meio ela não é cientista, tá? Não, mas tudo bem. Mas enfim, já tinham desenvolvido ela para tal. Mas, e nos outros filmes também. Mas ela aí já era cientista no filme, então ela podia já ter um papel de mais liderança, de um papel mais intelectual. Mas não, daí faz um negócio desse que ela era só a pessoa que aí viu o alarme tocar e tava lá por acaso tentando salvar os caras que bêbado foram pro outro. E aí os caras chegam numa outra dimensão e resolve cutucar um negócio que brilha em verdinho com um pauzinho. Aí também começa a forçar, né? Mas seria melhor se tivesse ficado a bandeira americana e explodindo assim, buf! Eu ia rir. Seria o momento que eu ia rir naquele filme. Que começa, até começar a parte do experimento, o filme vinha bem. A hora que eles começam a querer ir pro negócio bêbado, a mulher fica de fora e tacar o verde com o pauzinho, eu não gostei. Aí a outra parte a gente vai falar depois, né? Uhum, é. Falando da origem, então, comparando com o roteiro, como eles basearam-se no Quarteto Ultimate, o lance da teletransportação... Teletransportagem. Foi bacana, porque eles copiaram bem a origem do Ultimate. Mas se era pra copiar a origem do Ultimate toda, não era pra ter botado o Von Doom no meio. Porque ou ele sabotava a parada e virava o vilão, ou ele não era pra estar ali. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele ficou o sequestrado, sumiu ali. Foi o inverso do que tinha, né? Que no Ultimate, pelo menos o Reed é que tinha a ideia original, e o Voodoo, digamos assim, foi que meteu o B dele pra corrigir, e aí deu merda, né? Isso. Aí agora o que acontece? Meio que o Reed teve a mesma ideia que o Voodoo e eles começaram a ter uma rixa intelectual. Mas tudo bem, isso tudo bem. Isso acontece no mundo científico, a gente sabe que pessoas têm a mesma ideia em lugares diferentes. É por isso que eu acho que o Mark Miller saiu dessa, porque ele viu que não tinha jeito, cara. Mark Miller tava lá na Fox. Mas Mark Miller... Dá umas ideias boas, coisas interessantes. Eu tenho falado pro Jeffs, pô, que lance bacana na história do carrinho, só eles ligarem. A única coisa que precisa é jogar o carrinho na outra dimensão, cara, pra fazer um, sabe, um contexto interessante entre eles e o Edifício Baxter. É assim que o pessoal do Edifício Baxter achou o Rio por causa dos carrinhos que apareciam nos experimentos deles. Não tem um link gostoso que a gente gosta de ver uns easter eggs? Pô, porra, essa informação que tá aqui, você pode usar ela lá no final. Quer dizer, o filme já dava toda uma coxa de retalho. Óbvio que eu não esperava muita coisa. Mas sabe, as coisas gostosas, você pegar uma cena que tá ali, ela é a chave pra uma coisa que tá no meio, soluciona pra cá, acaba não aprofundando um filme que podia ser muito bom. Então, e o desperdício de usar o Victor ali? Podia ser qualquer outro cara, podia ser outra coisa ali, um outro cientista. Já gastar a ficha do cara mais uma vez desse jeito. Podia ter até usado o Aniquilador, podia ter usado, sei lá, podia ter usado qualquer um, né? O Aniquilador ia ser muito bom. Pô, se tivesse o Aniquilador, economizaria até tempo de tela pra não explicar muita coisa do Victor Von Doom e teria uma coisa muito mais ficção científica, né? Mas deixa pra lá. Nos dois primeiros arcos do quarteto, só dá o Aniquilador, não é o... Isso tudo Ultimate, gente, né? Do meio-meia, não. E já que eles usaram desse jeito, foi melhor morrer mesmo, porque no Ultimate o Von Doom é o Van Damme, né? E ele cria uma comunidade de pessoas que ele controla mentalmente na Dinamarca. Aí já fica mais parecido com esse blogueiro radical que ele queria fazer. Já que eles pegaram os poderes assim, aleatoriamente, de acordo com o que cada um sentia ou sofria durante o experimento, por que que não usaram do Ultimate, que era cada um deles foi trocado por uma versão alternativa deles, de uma dimensão paralela? Isso seria até complexo. É, mas você tá esperando demais. Eu acho que é muito legal. Nasceu com a intenção de ser uma grande ficção científica. Já tá. Ah, cara, isso para as pessoas comuns ia dar um nó na cabeça, cara. Não ia dar certo isso. Aí tem gente que não entendeu até hoje as viagens do tempo do Dia de Futuro Esquecido. Você vai querer botar um negócio. Porra, cara, tem gente que não entendeu que o Superman virou a Terra ao contrário para voltar no tempo. Pois é. Já falei anteriormente, o começo ele vai bem, quer dizer, deu um trabalho ali a relação do Reed Richards com o Ben, mostra a amizade deles e vai indo bem. Eu gostei dessa parte. Aí quando crescem, aí tem a feira de ciências, também tá tudo legal. Como vocês falaram, deviam ter feito essa relação, mostrar de alguma forma o pessoal do edifício Baxter encontrando lá o carrinho das experiências do Reed lá na outra dimensão, lá no tal do Planeta Zero. Eu acho que ia ser bacana também se eles tivessem encontrado, feito essa relação, e por causa disso terem chegado até o Reed, faria até mais sentido do que eles saírem aleatoriamente pelas filas de ciência caçando alguém que eles pudessem recrutar, né? Mas até aí também tá indo bem. Parecia realmente que ia ser um filme de ficção científica bacana. Então eles vão lá pro edifício Baxter, começam a desenvolver lá o projeto, tá indo tudo, né, de uma forma interessante. Eu também não gostei da forma como o Victor Von Doom foi inserido aí nesse contexto, também acho que foi muito mal aproveitado. Quer dizer, é um baita de um vilão que podia fazer tantas outras coisas, ele ficou ali reduzido a mais um funcionário do experimento e ficou nessa briguinha com o Rick. Quer dizer, os dois tiveram a mesma ideia, aí de repente aparece a Susan no meio e fica aquela briguinha. Enfim, podiam fazer tantas coisas diferentes e acabaram subutilizando, eu acho, o Dr. Destino, infelizmente. Mas assim, como a gente vinha falando, parecia um filme de ficção científica que ia ficar bacana. Mas aí começa a fazer a experiência, concordo com a câmera, eu acho que achei muito estranho na hora de fazer a viagem a Susan não participar. Até entendo que ela não estava ali junto com ele, não estava ali bebendo, mas pô, já que eles estavam falando que eles queriam fazer a viagem porque senão eles não seriam lembrados. Então, poxa, eles passaram a perna na Susan, né? Eles queriam então ele ser... Eles queriam ser lembrados e ela que faz parte do projeto, tá ali com eles, trabalha todo dia. Ela não precisa fazer ela não precisa ser famosa, ela não precisa ser lembrada. Cara, chamaram o cara lá da puta que eu pariu pra pegar o trem pra entrar no negócio. Exatamente, tava longe. Exatamente, cara, essa visão foi excelente, cara. Muito resumidamente, bom. Ou se é preconceituoso ou se é machista, né? Puta que pariu, então... velho. Não, eu acho que ficou muito mal explicado. Por que não chamaram ela? E eles nem em nenhum momento eles citam. Vamos chamar. Eu já digo o que foi. É o seguinte, ela era a chatinha caboeta e ia dizer pro pai. Não, sim. E também ia ficar mais cara ainda ficar arrumando a peruca dela, tanta cena que ia ter que fazer a mais e tal. Ah, com certeza. Mas em nenhum momento eles nem falam no nome dela. Ah, vamos chamar, não vamos chamar. Não. Descarta a mulher assim, cara. Totalmente. Filha, mas... Porque eles podiam até comentar alguma coisa, tipo, ah, vamos chamar? Ah, não, não chama não, porque senão ela vai denunciar a gente lá pro Frank e tal. Ah, não, então não chama não. Eles nem cogitam, eles nem citam o nome dela. Outro problema do filme que aí eu falo, John Storm parecia que não era irmão dela, nem filho do cara. Exatamente. Já toparam e vamos essa porra mesmo, vamos lá. Aí, a intenção dele era ter um carro, ele pensar duas vezes, assim, porra, eu só quero meu carro, o que eu tô fazendo aqui, né? Meu pai vai ficar puto com essa história, né? Não, ele nem pensou. Ele falou, vamos logo lá, vamos fazer essa viagem, dando tudo certo, eu volto, cato meu carro e vou embora. Não, eles resolveram ligar pro Ben Green, que tava do outro lado, que tava longe, que tava dormindo, acordaram o cara. Pô, deixa o cara dormir, né? Não, acordaram o cara, trouxeram ele só pra sofrer lá durante a viagem e acabar se transformando também. É o bebo que dá trote de noite. Pô. Não é pra sofrer, é porque ele era o único dos quatro que tinha uma bandeira, cara. Boa, boa, é um bom motivo. Eles precisavam de alguém que tivesse a bandeira, claro, porque tem que ficar com a bandeira lá. E detalhe, né? Os caras fizeram o primeiro teste, daí fechou o negócio, tomaram as biritas, ficaram bêbados, ligaram pro cara que pegou o trem, chegou lá, ainda deu tempo de fazer tudo isso antes do dia amanhecer e chegar na outra dimensão. Aí tava tão bêbado que eles só foram com passagem de ida, né? Não sabia nem voltar, né? Exatamente. Tipo assim, não, socorro, alguém aperta o botão de volta aí, tô bêbado. Podia ter trabalhado melhor isso, que eu ri no filme, né? Ele vomitando assim no uniforme. Não, mas nem isso, quer dizer, então eles foram. Aí. Cortaram muita coisa, cortaram o tempo de filme, não dava pra ficar explicando. Enfim, beberam, deixaram a mulher de lado, chamaram o outro cara do outro lado e foram. Aí chegaram lá, fizeram a maior bagunça, fincaram a bandeira. Aí desencadeou lá uma reação, foram cutucar a coisa com o pauzinho, como a Fabi falou. Ó, vocês estão vendo que isso não é mais uma ficção científica, isso é quase uma novela do Nelson Rodrigues, né? Bebê, deixaram a mulher de lado, foram cutucar a coisa com o pauzinho, não deu certo. Olha só, cara. Eu acho que tem uma metáfora aí, porque eles colocam a bandeira no solo lá do planeta e a coisa toda vai pra merda, né? Eu acho que é uma metáfora pro tipo... onde os Estados Unidos vai dar merda, sabe qual é? Olha, é uma grande crítica social aí, eu acho que faz sentido. No fundo, até que tem alguma coisa de interessante nesse filme, então, uma crítica social aí. É, que só o Felipe viu, agora estamos esclarecidos agora. Ah, eu sou um visionário, né, cara? Não, é isso, quer dizer, então eles fazem essa lambança toda, adquirem os poderes e daí pra frente a coisa só desandou, realmente, infelizmente. Se eles tivessem o filme focado na infância de Rain, de Richard e Ben Green, acho que teria sido um bom filme. Ficava assim, 50 minutos só nisso, sabe? As duas crianças... O Ben lá defendendo o Reed dos Valentões, o Reed estourando a coisa. Acho que teria sido um filme bom. O dia a dia na escola, né? O dia a dia na escola. As aventuras de Ben Green e Reed Richards são um quarteto fantástico. Mas aí, tipo, até a feira de ciências, acho que o filme funciona muito bem. Tava ali acho que foi. O problema foi o seguinte: foi introduzir, colocar o Doom ali pra viajar junto. Como falou, o Doom é totalmente desnecessário ali naquele coisa. Você podia ter colocado um vilão, um negócio vindo daquele universo, assim, tipo um aniquilador, que eu acho que funcionaria muito melhor e daria esse tom de terror, de ficção científica. Assim. Todo mundo aí criticou a irresponsabilidade, mas eu achei de toda essa lambança, a viagem foi a menos pior. Eu vi a utilização do, vamos dizer assim, do negócio do fogo, das rochas, uma coisa que inclusive em algumas histórias do Quarteto Fantástico, alguns roteiristas já introduziram esse elemento de que os poderes deles decorrem dos elementos, né, os quatro elementos, o Rich seria a água, o Ben Green seria... Sim, mas não foi o que o filme quis dizer. O que o filme quis dizer que... Eu entendi isso. Não, o filme quis dizer que era proveniente de cada trauma físico que cada um sofreu. Eu não sei, era aproveitamento. Assim, dois deles eram terra e fogo. Os sim, outros não. Mas, não, então, mas o ar tinha a ver com a Susan, que é o ventinho. Isso, ventinho, cara. Tinha o ventinho, cara. Foi, quando saiu o DVD e você comprar, foi lá o ventinho. Ela sofreu com... O choque ali daquela porra daquela... Eu tinha um ventinho, cara. Tanto é que, se você for ver, tinha um ventinho sim, cara. Tinha um ventinho, cara. Ela ia ser mulher peito, velho. Não, cara, porque a ideia é o seguinte: cada um dos poderes representa um dos quatro elementos. O filme tentou fazer com que os poderes não fossem tão aleatórios quanto é no, pelo menos no meio-meia. No Ultimate também é assim, eles referem-se aos quatro elementos. Sim. Eles pegaram os poderes, assim, eles fazerem todas aquelas bobagens naquele universo, eu achei o de menos ali. O que mata mesmo é você não ter a Sue participando, que ela participa em ambas as origens. É aquela coisa, o Reed Richards, quando é nos quadrinhos, é o cara mais irresponsável do mundo, porque ele arrasta um adolescente maluco que não sabe fazer porcaria nenhuma. A Sue Richards, que no caso era, acho que era a namorada dele ou alguma coisa do fiancé, tipo. Fiancé, noiva. A noiva dele, que, tipo, por uma missão espacial maluca, por um teste maluco de foguetes, que era no caso, foi o quarteto original, era isso. Inclusive, depois isso foi revisitado, aprimorado, falando que o Reed era o cara mais maluco do universo, e é, e que nem sabe o que vai dar. Aí você coloca lá o Victor, o Doom ali no meio, que simplesmente não tem nada a ver com a coisa e tal. Bom, enfim, depois da Feira de Ciências, eu achei que o filme... Aí começou o começo do fim, vamos dizer assim. Então, só pra resumir, vocês falaram da maioria das coisas aí, que são, querendo ou não, contextualizações ou interpretações do que é dos quadrinhos. Realmente concordo que a maioria foi muito mal utilizada. Acabou. Se o filme não consegue pegar a riqueza dos quadrinhos e fica mais pobre que os quadrinhos, eu digo que o filme é problemático. Mas fora isso tudo, eu acho que em termos de construção do filme, a coxa de retalho já começa aí. Já começa na maneira que ele quer colocar o Victor Von Doom como antagonista, mas fica claro que foi remontado, tanto naquela reunião do exército, quanto na visita do Franklin Storm pra tentar convencer ele, de talvez até reforçar, que talvez no roteiro original do Josh Trank, as intenções de ele se voltar contra o mundo talvez não fosse tão passionais assim. E aí ele começa a querer colocar mais essa ideia de que ele é ligado na Sul, ele tem algum romance introvertido com a Sul. Ele praticamente só volta pro edifício Baxter por causa da Sul. O filme tem um erro gravíssimo, que ele reintroduz a relação entre os personagens duas vezes. Ele coloca o Franklin Storm, e aí você nota pelo cabelo da menina, né? Chegando no edifício Baxter e olhando mal encarado pra eles e tal, e aí de repente ele refaz a mesma cena pra mostrar mais uma vez a indisposição do Reed e do Victor Von Doom, querendo que o Reed, a Sul e o Victor trabalhem juntos, e aí ele meio que, de novo, parece que faz mais diálogo pra, sei lá, tentar convencer a gente de que tinha uma liga naquele filme, e fica repetitivo. E você vê isso ao longo dessa primeira parte, muitas vezes isso. Tem cenas misturadas, cenas que foram da versão original, cenas que foram recolocadas ali. Parecia que ele queria, de alguma maneira, colocar essa dinâmica entre os personagens, que de algum jeito a primeira versão não tinha. Então você via que, por que ficou cansativo? Talvez porque a primeira parte ficou tão longa. Ela praticamente tá retalhando duas vezes. Ela faz uma ideia, vê que não ficou bem feita, refaz aquele mesmo diálogo. E aí, como a ideia era apresentar os personagens, recara aquele mesmo erro que a gente tava falando. É muito mal trabalhado a relação do Johnny Storm com a Sue Storm, com seu pai. É pouco trabalhado. O do Ben Green é o único que tem uma boa relação injustificável com o Richard. O Victor Von Doom piora, porque, querendo ou não, você... Não tem nem aquele contexto de gênio pra eles. Ele é um vilão muito mal aproveitado. Praticamente, ele é um cara que não conseguiu suceder no projeto, e Reed que sucedeu, e ele é um cara, sei lá, invejoso. E ponto, sabe? Então, assim, querendo ou não, pra ser um filme de ficção científica, ele quis colocar e quis trabalhar a relação entre os personagens, e ficou muito porca, ficou muito juvenil, ficou muito... Os caras nem eram adolescentes, assim. Vai, o Reed até que era, tinha acabado de sair do colegial, sei lá. Mas o resto não eram cientistas ali. E, sei lá, tinha, pelo menos era pra ser mente brilhantes, né? A ideia do Quarteto Fantástico, e cada um tinha uma maturidade a mais. E aí ficou uma coisa que não era pra ser. Originalmente você via que não era pra ser, mas ficou relações muito infantis, muito clichês entre os personagens. Esse eu acho que é o meu grande problema com a primeira parte. E aí isso ocupou muito do filme, ficou cansativo, ficou repetitivo, e nem teve assim esse desenvolvimento de ficção científica. Quando teve foi quando viajou pro planeta. Tudo bem, bêbado, mas pelo menos teve alguma coisinha ali. Foi talvez dessa primeira parte o lance mais emocionante que teve ali, né? E aí, já que eu toquei nessa parte, vamos passar então pro outro lado da moeda, né? Virem suas garrafinhas de cana, porque agora os personagens se transformaram em tocha humana, mulher invisível, coisa, senhor fantástico, né? Cara, eu não sei nem o que dizer, assim, dessa segunda parte. Eu ouvi gente falando que foi trabalhada a dor, o desespero dos personagens. Cara, eu só vi gente gritando ali de terror. Tudo bem, teve sofrimento, o Reed agoniado, teve aquela cena agoniada lá. Aí ele foge pra nada, porque ele volta, tipo, ele é capturado, não teve assim, sabe aquele gasto de roteiro que não teve construção nenhuma? O Reed foge, parece que mostra algumas coisas dos poderes dele, tudo bem, agora você voltou pra fazer o que devia fazer desde o começo, que era reconstruir a máquina. Ah, ele fugiu pra mostrar que sabe falar espanhol, cara. Sabe o que pareceu pra mim? A pessoa não percebe que isso é falha grave de roteiro. Sabe, botar lenga-lenga. Parece aquela novela da Globo que bota uma informação sem ter construção nenhuma, só pra ocupar espaço. Foi essa fuga do Reed. Não serviu pra nada. Parece, sabe, que o Tariel e o Legolas em O Hobbit 3, que eles viajam a puta que pariu pra dizer, olha, tem orc vindo, aí volta. Pra nada, velho. É a cena que tá lá, perdida, gasta, não constrói nada. E aí as pessoas ficam assim, olhando, então é bonito, né? Sim, mas se viu pra quê? Nada. E aí o filme tem cortes abruptos, forma um corte grande de passagem de tempo, e praticamente não trabalhou o drama dos personagens. Tirando coisa com o Reed, que vai, tem algumas falas que ele fala, ah, você fugiu, não cuidou de mim. Ah, mas eu fugi porque você tava com medo, que diabo era. E ficou nisso. Os outros, não, parece que o Johnny Storm tava legalzinho, aê, adorei meus poderes, agora não precisa nem andar de carro, vou ser um cara do exército agora. Nunca teve essa aspiração, velho. É o personagem que mais mudou de personalidade nesse filme todinho, foi esse Johnny Storm. Eu não sabia nem o que ele queria desse filme, qual era o contexto dele, qual era a função dele nesse filme. Cara, isso já, o Star Trek já ensinou a gente que quando o cara cria um bigodinho, ele fica meio esquisito, né? Viu que ele tava com um bigodinho da metade pro fim do filme? Vi, até isso não casou, né? Não, esqueceram de passar a gilete no homem. Não casou a continuidade também nisso. E aí, enfim, eu vou deixar até a luta final pra depois que vocês falarem. Mas o que deveria ser trabalhado de drama, de que era que vocês mesmo me convenceram que ia ter, de que eles iam dramatizar o poder dele, que eles iam ter problemas e tal, não foi mostrado de um corte de um ano e acabou. Já estão eles virando ninja lá, virando super soldados. Cadê a ficção científica depois disso? Pra coxichina, né? Eu só esqueci de falar uma outra coisa da parte da primeira. Vai. Da parte científica que me revoltou. É que assim, aí os caras mandam o macaco. Ou manda um macaco, ele voltou, ficou bem 10 minutos e vão mandar humanos, né? Nem espera pra ver se ele vomita ou alguma coisa do gênero. Da segunda parte, eu acho que... Eu também nem sei dizer exatamente onde degringolou o negócio. Mas já vinha vindo toda essa coisa que foi decaindo pra mim desde a hora que eles resolvem ir pra zona... Pro planeta zero, né? Assim. Não foi zona negativa. Não foi zona negativa. Não dessa vez. Eles falaram que não ia ser um filme de origem, mas no fundo eles tentam falar muito de origem, porque eles querem andar com o roteiro, mas eles acabam tendo que falar sobre origem, então eles têm coisas que eles não falam, aí fica meio corrida, então eles perdem muito tempo naquela coisa do exército e tentando assim pra chegar em nada, né, pra não chegar em conclusão nenhuma. Se fosse um filme só de origem, às vezes ficava melhor, se eles não quisessem colocar mais coisa no meio. Aí eles também pulam vários anos de repente, né, porque o negócio fica corrido, pula 6 anos, depois pula 1 ano. Não, criatura, foi 1 ano só. Você tem algum lugar que pula 6 anos? Não teve, não. Ah, é na origem, tá. Você não pode achar. É que foi tão longo. Pula 6 anos do bem criança pra chegou uma hora que parecia que não acabava mais o filme, aí eu achei que tinha pulado vários anos. E assim, me deu sono o filme. Nunca me dá sono esse tipo de filme. Um filme de herói não é pra te dar sono. Ele tem que, no mínimo, te deixar com vontade de ver o que vai acontecer e de te acordar com as lutas. Mas tinha hora que eu me apoiava assim na cadeira e falava, ai meu Deus do céu, não vai acabar. Que porra foi aquela luta do Reed com... A luta foi muito com ruim. Coisa, velho. Aí, não, aí a motivação... o Reed com coisa, velho. Aí termina a luta, o coisa dando uma cabeçada no Reed, pra nem Pac fez, nem Pac. Do nada. Seja, ele encostou a cabeça no Reed e o Reed desmaiou. Pô, foi ridículo isso. Aí, e a luta final mesmo, que aliás metade é editada, metade não é, porque você sempre repara isso pela peruca da Xu. Eu achei do caralho isso, sabe? Cada hora ela tá com um cabelo diferente, ela divide diferente, ele tem cor diferente, um negócio incrível. E aí, aqui no meio da luta, a grande motivação do Victor no final, Susan! Ah, mano, tipo, não, ficou péssimo. Ele não tinha falado nada, tinha dado um mini vislumbre de que ele tinha algum sentimento pela Susan durante o filme, daí toda a motivação pro cara virar um vilão... Da pá virada lá era isso. O que porra era que ele... Buscam ele, parece que tá dodói lá, tudo quebrado. Aí ele fica bravo que foram cair. Aí ele melhora, aí ele vira, aí ele vira tipo assim, eu vou ser um plágio de Scanners, né? Quem não sabe o que é Scanners, pesquisa aí no filme aí. Aí ele sai andando, meu irmão, e sai pipocando cabeça, né? Pá, pá! Os poderes, né? Que porra de poder é aquilo? É telecinese? Beleza, ok, né? Foi legal ouvir o filme. O Trank viu um Scanners no último final de semana antes dessa cena, show do caralho. Aí, beleza, ele volta. E cadê esse poder da porra na hora de lutar no final? E outra coisa que eu achei péssimo é que eles acham... Como é que eu vou dizer isso? Era pra ter senso de humor no filme. Porque você vê que tem algumas falas que eles... Era pra ser engraçado, mas não é. O filme não tem uma cena sequer que você dá risada. E aí você fala, não, tudo bem, não é pra... Olha, pior que um filme rir. Cheio de piada é um filme cheio de piada que você não ri. Então, foi pior. Um filme de herói... Tudo bem, você fala, ah, não é todo filme que tem que ter piada. Não, tudo bem, filme da DC obscuro e tal, não sei o que. Você provocando o Marcelo aí. Não, eu gosto do Batman e tal, ele tem uma pegada diferente de... Não é pra ter piada mesmo, assim, beleza. Mas esse filme, ele não tinha essa pegada obscura, ele não tinha a pegada da luta e ele não tinha a pegada da risada, que é uma característica do filme Marvel. Estando na Fox ou não, pode ver os filmes dos X-Men, tem bastante piada. Os próprios outros dois do quarteto tinha bastante piada. Então nem isso o filme se salva. Até demais, né? Ah, eu achei até... Eu gostava. Vou ser sincero, Marcelo, eu acho o filme honesto, aquele filme. É bastante... Eu acho ele honesto, sabe? Porque ele é um filme falando. Do Quarteto Fantástico que foi feito pra ser daquele jeito, entendeu? Da tarde. Querendo ou não, parece que esse aqui não tem identidade nenhuma, ninguém sabe pra onde vai. Parece que assim, você vê na segunda fase que eles queriam ser um filme de ficção, mas eles não são. Eles queriam ser um filme de terror, mas eles não são. Eles queriam ser um filme dramático, mas eles não são. Eles queriam ser uma comédia, mas eles não são. Então eles tentam ser várias coisas que eles não conseguem ser nenhuma. É, e o principal, que era pra ser um filme sobre uma equipe de super-heróis, não é. Ah, esse eles deixaram de ser bem no começo. Outra coisa, daí o Franklin Storm morre e ninguém tá nem aí pro coitado lá no chão. A função dele foi apareceu o tio Ben. Pois é, mas ninguém nem... Só os dois filhos. Não, foi foda, viu? Porque assim, foi o único segundo momento em que tem uma interação da Sue e do Johnny, né? Aí beleza, o velho capota, aí ele tem que dar as palavras finais. Aí eu quase, cara, me segurei pra não rir naquela porra, né? Porque é a cena do tio Ben do Sam Raimi todinha naquela merda, né? É. Aí lá, dando um falão, eu quase falo na frente dele, acho que fala dele, né? Oi. Tem que ser unido, sei o que, sei lá. Aí ele se levanta, assim, vamos se vingar do Doom. Pulamos lá no negócio e foi embora. Foda-se o homem que morreu ali. É. Não, e assim, e tirando isso tudo, da falta de senso de humor e tal, durante as cenas, depois da metade, quando começa as lutas, eu olhei no relógio umas 4 vezes, que eu falei, meu Deus, não acaba esse filme. Tanto que quando o Felga falou que o filme era curto, eu até estranhei, porque pra mim o filme demorou umas 3 horas. É porque é chato, mas... É muito chato. Ele é curto, não. Mesmo ele sendo chato, você vê que o filme tem uma hora e meia e aproveitou mal o espaço. É esse o problema. E aí o Jefferson falou assim pra mim, você não vai falar do final? O filme é tão bom que eu falei, qual que era o final mesmo? Aí ele falou que é aquela frase horrível. Ah, não, mas aí a gente comenta essa frase lá do... Da falta de cena de pós-crédito, eu falo dela no final. O que comentar, né, da segunda parte do filme? É, eu também achei estranho essa passagem de tempo. Eu cheguei a ler o Ultimate, mas eu não lembro como é que eles se comportaram lá. Eu achei muito estranho esse negócio deles ficarem ali trabalhando com o exército, servindo de soldadinho. Eu não lembro como é que isso foi no Ultimate, então, se teve isso. Eu acho que não, né? No Ultimate, eles são uma pesquisa do governo. O Baxter é financiado pelo exército, né? Mas eles não... De jeito nenhum, eles são soldados, né? Pelo contrário. Eles nunca foram. Eles funcionam mais como um arquivo X, né? Toda hora tá o General Ross lá, meio que... Olha essas ameaças aí, vocês estão brincando. Meio que brincadeira é essa? Não fiz nem pra isso e tal. É mais no sentido de precaução... Que ele tá lá, né, pra não criar, tipo, um novo Hulk ou qualquer coisa desse tipo, do que usar eles como exército, né? Exatamente. Eles ficaram parados lá sem se mexer, mas eles fugiu. É, seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Então mas também, uma coisa vou ser sincero, é difícil você tratar como eles começam a ser uma equipe de heróis, né? Eles são aventureiros, isso desde o começo é o que deveria ser desde o começo, né? Não, só que assim, tudo bem. No universo Ultimate, eles também decidem se unir como um grupo e funcionar na porrada, meio que à toa, né? O problema principal foi que o Mark Miller saiu na quarta edição e o Brian Michael Bendis resolveu que ia unir como equipe meio que na doideira, né? Tipo assim, abriu uma cratera, surgiu um monstro meio Nova York, né? Aquele clássico monstro do Topeira. E aí o Cozy, que tava traumatizado, falou assim, eu tô com raiva, então vou aliviar minha raiva na porrada. O Johnny Storm também fala assim, ah, que radical, vou lá. E começa a bagunça, né? Mas enfim, é uma daquelas mudanças que eu acho que não fez diferença. Mas assim, é um pouco estranho. Mas tá bom, eles aceitaram, ficaram lá durante esse um ano treinando. Até porque, querendo ou não, eles ficaram, vamos dizer, traumatizados, né? Foi um evento estranho, então eles ficaram ali tentando entender o que que era, treinando, aprendendo a controlar, mas assim, a fuga do Reed, ela é esquisita, é tudo ela muito inútil, né? Ela é inútil, e eu até entendi, é como se ele fugisse pra que ele conseguisse pesquisar, de repente, uma cura, pesquisar um jeito de desfazer a coisa, é que isso não é muito trabalhado, mas a minha sensação foi essa, ele fugiu pra tentar trabalhar sozinho e pra tentar reverter, ao invés de ficar lá preso e servir como soldado do exército americano. Mas é que tá, o Reed nem sabia onde tava. Exatamente. Assim, eu não sabia onde tava e, porra, uma instalação do governo ultra secreta, ultra guardada, um cara que acabou de acordar de um trauma gigantesco, que mal conseguia controlar os membros direito, o cara fugiu, cara. Não, ele fugiu e ninguém conseguiu rastrear, ninguém sabia onde esse cara tava. Mas sabe o que é, Rafael? Tudo bem, você vai entender a motivação dele, beleza. Aí usa isso acontece no roteiro, pra ele voltar, sabe? Trabalhar no exército, não teve função nenhuma, adendo nenhum isso. Se ele tivesse conseguido descobrir algum fato novo, alguma coisa nova que ajudasse, mas não, ele não consegue descobrir nada, ele simplesmente foi pego e ponto. Então ele foi pego e voltou. 10, 15 minutos do filme que poderia ter sido usado em outra coisa, pra nada. Poderia, exatamente. Aí foi isso, ele volta pra equipe, ele descobre o que tá rolando lá, ele vê os amigos sendo utilizados como soldado, e aí a motivação muda. Quer dizer, não, vamos ajudar, vamos tentar ajudar pra que eles não sejam utilizados como armas aí do governo. Não, o pior é que não é só ele que muda de uma parte pra outra, o Franklin Storm muda. Também, acaba é mudando, foda, né? Isso, porque é que nem o Johnny. O Johnny muda de personalidade, o Franklin Storm tem uma concepção inicial que ele briga, treta com aquele cara do governo, aí depois diz, não, a gente tem que fazer a mesma coisa, obedece direitinho, marcar com as consequências. Vamos reconstruir, aí, né? Aí filho quer ser usado como arma, aí ele diz, não, não vou falar com meu filho, quem vai falar é a minha filha adotiva, que não tem relação nenhuma com ele. Pô, negócio mal construído, cara. É, enfim, aí eles se juntam ali, e vamos reconstruir, e vamos viajar de novo. Aí traz ali o Victor, que você não sabe se ele tá ruim mesmo, se não. Eu entendi que ele se fez ali de machucado, ele se fez ali de que tava com problema pra ser trazido pra Terra de volta, pra sabotar o projeto, pra ele ficar de boa lá no novo planeta zero dele lá, consumindo energia. Também não entendi caralho de asa nenhum, porque ele aceita ser levado, aí ele decide tocar o terror lá, parecia que ele só queria matar o Franklin, né? Era a intenção dele, sei lá que porra ele queria. Aí não, vou voltar aqui pra meu planeta original mesmo, que é o planeta zero aqui. Tô conversando aqui com os calangas aqui no deserto. Não, eu acho que ele aceitou ser trazido de volta pra sabotar e criar aquele portal pra sugar energia, porque ele queria usar essa energia pra transformar lá o planeta zero dele, queria remodelar a sua imagem, aí subiu pra cabeça, complexo de Deus. Ah, não entendi nada disso, pra mim ele queria destruir a Terra. Exatamente, e usar energia pra alguma coisa. Acho que ele ia usar isso pra remodelar o outro planeta lá, ia fazer alguma coisa. Não, é só destruir, cara. É só destruir a Terra. Não tinha... Se tinha outra função, me falou. Pra mim é destruir a Terra. Tipo, não gosto daqui, a Susan preferiu o Debiloid, e aí eu vou destruir essa porra mesmo, que eu tô com raiva. Eu até consegui ver mais coisa aí, então. Eu achei que ele quisesse usar aquela energia pra alguma coisa. Quer dizer, ele usou a impressão era essa, ele tava convertendo a matéria do planeta Terra em energia lá no planeta zero. Peraí, fala, Felipe, você ia falar. Não, eu tô confirmando isso que ele tá falando. O Dr. Destino lá fala que vai usar a energia do planeta Terra pra reconstruir o planeta zero, ele fala isso, cara. É, exatamente. Ele começa a usar o portal como um enorme conversor. Começa a sugar toda a matéria da Terra, transformando em energia, porque ele queria fazer alguma coisa no planeta zero. É, ele falou, eu vou comandar, vou pegar esse mundo pra mim, vou reconstruir isso, ele do zero. Ele exatamente. Falou, não, então, mas eu achei que ele ia reconstruir não com energia, porque tava doido e queria voltar pra casa, que era o mundo dele, que ele descobriu, botou a bandeira lá primeiro, acabou. E no processo... Não nada mais, né? Não, e no processo destruiu o planeta Terra porque ele tá de saco cheio, porque ele é louco. Sei não, lá. Eu acho que ele ia destruir o planeta Terra porque a energia viria da Terra, né? A Terra ia pra... Não, cara, na hora ele falava, vocês fuderam esse planeta aqui e eu não quero que vocês fodam o meu. É, eu entendi isso. A todo ele parecia um ecoambientalista. Sabe o que parecia? Parecia ser aquele blogueiro que não existiu, sabe? Tipo aquele blogueiro sensacionalista que não existiu, que foi cortado do roteiro. As falas pareciam isso. Tipo assim, olha, vocês humanos destruíram, só sabe guerrear, não sei o que. Parecia o Dr. Destino do Beyond. O poder, vou destruir tudo e eu vou ser o deus do novo universo. Uma coisa. Olha aí o quadrinho influenciando o filme. Eu não vejo tanta relação. Cadê o Beyonder? Não vejo tanta relação. Enfim, aí, né? Pra mim é outra coisa, mas enfim. Depois disso tudo, vem essa luta no final que foi estranha. Quer dizer, como vocês mesmos já até falaram, ele de repente tem um poder, sai estourando cabeça e no final esse poder não existia. Ou talvez esse poder não funcionasse com o quarteto por causa da mudança que eles tiveram no corpo. Talvez até o poder do Victor não funcionasse com eles. É que isso também não ficou explicado, mas se eles tivessem citado pelo menos isso, seria uma explicação razoável, né, de não funcionar. Eles não conseguirem ser afetados. E aí no final o Victor ele fica só mexendo o quê? Com pedra, levantando plataforma, jogando pedra pra lá, jogando pedra pra cá. Não, mas mesmo levantando pedra, ele detém uns três mais fortes. Aí quando chega na hora do Reed, ele tipo, joga um seixo assim no Reed. Reed desvia e dá umas porradas nele. É, então, e aí ele cai. Caramba, ele tava até agora resolvendo tudo com pedra, tacando pedra em todo mundo. O Reed vai lá, dá um tapa nele e ele caiu. Analisando todo esse contexto, até foi bom que ele morreu mesmo. Do jeito que tava, não tinha como ficar. O Toby Kebbell, na entrevista, foi dizer que talvez, quem sabe, aquele não era o Dr. Destino, era um Doom Bolt ou alguma coisa assim. Exatamente. É, eu li isso hoje. Falei, olha, e do jeito que tá a coisa, é bem capaz que a Fox me venha com essa no próximo aí filme. Aí é pra mandar pastar mesmo, né? Não, se tiver, peraí, vai ter outro filme, cara. Pô, a Fox tá queimando dinheiro, assim, cara. Então dá pra mim. Não, se vai ter, a gente não sabe. Tá programado, eles tinham já a data programada. Mas o jeito que eles estão, assim, fazendo... Porque esse filme foi feito como pirraça, como vocês também já falaram. É capaz que eles continuem com essa pirraça. Não, vamos até o fim agora. Ou vamos tentar consertar. Vamos mostrar que não era o Dr. Destino. Era um Doombot. Então agora sim vocês vão conhecer o verdadeiro. Enfim, vamos tentar recontar a história toda. Mas vamos ver o que vai acontecer. É, Felipe, vai você. Olha, cara, é... Como é que eu posso falar isso? Não, tá difícil, porque eu não sei se eu falo da segunda parte do filme ou se eu falo da continuação que já estão prevendo aí, mas eu fiquei meio confuso. Não, tá difícil. Vai, faz o final, vá. Eu acho que foi as únicas coisas realmente ruins do filme foram os finais, assim, porque... Ah, verdade. É tipo assim, eu tinha falado antes que os primeiros 45 minutos tinham sido muito interessantes, os segundos 45 foram um cagalhão, assim. Mas foi o que eu já falei antes. Eu não acho que esse filme seja pior que os outros dois Quartetos Fantásticos, sabe? Provavelmente não é, na verdade. Cara, mas tudo bem. Não é, cara. Vocês estão malucos. Não, eu não. Cara, não tem como achar esse filme melhor que aqueles dois. Ah, vocês estão loucos, cara. Pelo menos eles são divertidos, né? eles são engraçados. Eu acho eles honestos, cara. Tipo assim, a proposta deles é aquela. Eu paguei pra ver exatamente aquilo que ofertaram. Isso é importante pro filme, entendeu? Tipo, quando você vai ver Sharknado, eu espero aquilo. Eu espero. Aquele negócio, o filme é ruim, mas eu esperei ver aquilo. Outra coisa é você vender uma coisa que não existe e ainda tem gente defendendo que é daquele jeito. Mas cara, eu não sei, eu fui ver esse filme com a expectativa tão baixa que eu não tô achando tão ruim assim, entendeu? Eu tava baixo, eu achei um cocô. Mas olha, tipo, é melhor do que eu esperava, porque eu achava que... Nem... É, exatamente, cara. Porque assim, eu não esperava ver erros de continuidade tão grotescos, erros de edição tão grotescos. A única coisa que faltou naquele filme foi um microfone aparecer na hora que alguém estivesse falando. Aí ia mandar merda. Dados as merdas todas que aconteceram enquanto ele tava sendo feito, porra, cara, não tô tão ruim assim, sabe? Eu vou dizer exatamente o que eu acho que esse filme, assim, o que que ele se compara? Compara a um piloto de seriado que é feito nas coxas pra depois ser refilmado. É isso que eu comparo a esse filme. Eu não, assim, não estou brincando, assim, a qualidade não sou só eu, não. Tá, vai pegar um site assim que tem uns que defendem, tem uns que metem muito pau. Pega alguém idôneo, um que tava defendendo um filme pra mim desde o começo e se sentiu realmente com vergonha ali depois que o filme saiu. Pega o Roberto Sadowski, que tava defendendo um filme no começo. Vai ver o que ele tá dizendo agora. Palavras assim, categóricas dele. Vai lá ver o que ele fala. Ele fala que o filme é confuso, tem um terceiro ato que ninguém entende que nada, e não se desenvolve, vem travado, ele vai pra puta marcha, pra puta marcha. Não sou só eu que tô falando isso, não, gente. Eu tô falando isso aí porque eu falo desde o começo, vocês estão achando que eu tô pegando no pé e por aí vai. Mas são várias pessoas falando. Ó, temos 9% das críticas que falam bem. É, 91 falando mal, né? Cara, não é possível que 91 pessoas estão indo atrás das outras. É impossível, cara. Olha, desses 91% aí, eu aposto que metade foi de preguiça, sabe? É, não sei se que foi de preguiça, cara, mas mesmo assim... Foi de preguiça, cara. Mesmo assim, foi querendo falar mal. Ó, mas mesmo assim, isso é criticar a crítica dos outros. Que é uma coisa que não é válida. Porra, se a gente for entrar nesse papo, então tamo fudido, cara. Então tamo fudido mesmo, mas o que você tá falando assim, não é válido. Não vou criticar a crítica do site X ou Y, porque eu já tenho um filme pra criticar. Então... Pra mim não é válido, tá? E aí que tá, né? Não é possível que assim, um filme que tem tanta discordância com todo mundo, tá todo mundo tão errado assim, sabe? E outras coisas, que tem gente que no Rotten Tomatoes que deu pontuações positivas lá, né? No mesmo assim, acharam um filme mediano, não foi nenhum filme bom, sabe? Então isso aí já conta mais baixo. Mas foi o que eu te falei aquele dia no Facebook, que foi um filme mediano, não foi um filme bom, mas também não foi um filme ruim. Se você tem mediano pra péssimo, a média é qual? O filme é ruim, certo? Ah, a média que se foda, eu quero saber da minha opinião, pô. Ah, mas é isso que tá, Felipe. O que temos na realidade é que o filme tem de mediano pra péssimo. Se você for medir isso aí em quantidade, mesmo se não for em quantidade, não é algo bom, não é algo mediano, é algo ruim. Não, eu tô muito abismado com essa reação da crítica, porque, cara, não é possível que, sei lá, Lanterna Verde tenha uma nota maior do que desse filme. Você não acha estranho eles esconderem, eles criaram um embargo de última hora, eles lançarem, antes do filme ser lançado, uma cabine de celebridades, pra que pessoas larguem no Twitter elogiando? Você não acha estranho isso? Eu acho estranho. Você acha estranho o filme? Na verdade, eu não acho estranho, porque eu acho que o diretor se criar essa polêmica antes, o próprio roteirista antes do filme sair se defender dizendo que o filme não é um desastre total, você acha que isso já não compromete que eles mesmos não confiam no filme, que acham, tem certeza que o filme é uma bosta? Pra mim é claro. Mas tá, mas eu, é quem defende, é isso que eu acho que é. Mas é opinião. Peraí. O crítico que leva em consideração o que pessoas da produção falam pra crítica dele não é um crítico de verdade, é um idiota. Ele tem que tomar por base só o que ele viu na tela e ponto final. Mas é isso que eu tô falando. Se você pegar o pé da letra, nada é, digamos, se justifica pela quantidade de coisas dizer que o filme que tá todo mundo errado e algumas pessoas certas. Porque até dentro do filme eles concordam que foi um erro. Eu também acho. Foi aquilo que eu falei no começo. A Fox tinha o seguinte plano: ou eles não lançavam, mas os direitos continuavam na mão deles, ou eles lançavam e tentavam recuperar uma parte do gasto. Eles lançaram, mas se é bom ou não, porra, não é mais. E daí? Assim, não é um absurdo dar essa maré ruim em cima do que tá, né? É isso que eu acho. Agora, em termos de continuação, porra, a Fox vai fazer outro, com certeza. Não duvido, mano. Na hora que o Reed Richards fugiu do laboratório, eu levantei, fui tomar água, fui no banheiro e não sei o que aconteceu o resto. Ó, o cara tá deixando, tá falando a deixa aí que ele viu pirateado, hein? Ele tava no cinema com 3 pessoas desse podcast. No jeito que ele falou, sabe que parecia que era gol da Alemanha, né? Tipo assim, era o 7 gols. Era o 5º gol da Alemanha, vou embora. Já falar, mas chega. O governo falou, acho que é a mais pura verdade. Aquilo parecia um piloto de uma seriado de TV dos anos 90, muito mal feito. Porque aí você percebe que o negócio começa a rolar, é assim, tirando do Tocha Humana, a maior parte da produção dos poderes é tosca. A forma como aquele poder da Sul tava, do jeito que aparecia na tela, me incomodava pra caramba. Aquela, sabe, a bola telecinética dela, sabe? Aquilo lá tava muito feio. Cara, o coisa tava pelado o filme inteiro, cara. Sabe? Pô, sabe? A produção dos poderes parecia, assim, uma coisa muito, sabe, tipo, foi muito feito nas coxas. O coisa tava não só pelado, como ele tava sem pinto. Ele devia ter reclamado. Porra, Ed, cadê meu pinto aqui? Esse devia ser o grande trauma do coisa, né? É, mas ia ficar muito pesado pra um filme pra 13 anos, né, cara? Tudo bem, né? Só que a gente foi comprando que era ficção científica. Ou o cara tem um pinto de pedra que esconderam, ou ele ficou assim mesmo, né, cara? Não, mas colocava uns shortinhos ali, pô. Sabe? Porra, aquele coisa do filme do Roger Corman de shortinho é muito tosco, cara. Então, o coisa é uma coisa, assim, sabe? Então é uma coisa. Se o filme tivesse sido lançado em 2000, acho que até passava. Mas assim, cara, ficou muito mal feito. Parece até que eles pegaram assim, eles estavam olhando lá os rescaldos das sobras do filme dos X-Men e pegaram e usaram aquilo pra seus poderes, cara. Cara, era o que a gente tava conversando mais cedo. O problema não é o quanto eles investiram ou não em efeitos especiais, mas é a pressa que foi feita, sabe? Não, sim, mas... Sim, mas é decorrente. Eu tenho certeza... Felipe, você tem uma ideia? Eles refilmaram o filme com o dinheiro que era pra ser virar o 3D. Eu sei, cara. Você não tá me contando novidade nenhuma, cara. Porra, velho. Que porra é essa, velho? Que... Ah, o bagulho deu errado, cara. A gente já tava falando. Deu errado. Não, cara. Não tem como sair. Assim, eu juro a você. Se você disser pra mim, olha, durante a maçaroca... eu tô vendo muito Masterchef agora. Assim, durante a bosta que cozinhou lá, é comível... Você quer que eu diga isso? Beleza, não vomitei. Não, mas você quer falar? Ver, o problema aí é que quem tava cozinhando, o cozinheiro, além de ser novato, o cara surtou foda, velho. O cara largou todo mundo na mão, cara. Filme do Quarteto Fantástico é ruim. É que nem Sharknado, é ruim. Só que você pode achar bom. Tem problema nenhum, você acha maravilha de Sharknado. Aí o filme é ruim, você tem que concordar que é ruim. Filme da Warner. Tudo bem, ele é bem feito. Eu posso não gostar da direção dele, dos novos filmes da Warner. Posso gostar ou não, mas eu não vou dizer que o filme é ruim. Não foi a direção que eu imaginava. Eu teria feito diferente, não concordo com isso, com aquilo. Mas o filme tem uma boa construção, um filme pensado. Eu espero que seja a mesma coisa no Batman vs Superman. Pode ser que eu não concorde com as direções. Mas dizer que o filme, feito esse, é um filme bom, não é. Ele é até ruim de se construir, é ruim de se entender, é ruim de mostrar quem são os personagens. É todo ruim, todo ruim. Não, só aproveitando, já que estamos falando da concorrência, passou o trailer do Batman vs Superman. Porra, você fala o seguinte, cara. Aí você vê o filme Batman vs Superman. Porra, legal, tal. Eu acho a premissa do filme legal, tal. Aí, cara, quando você começa o filme do Quarteto, aí entra na parte dos poderes, você fala, cara, poderia ter ficado no trailer do Superman, cara, porque, cara, o filme é muito mal acabado nessa parte. Você vê assim, pô, a cena final, cara, os caras chegando, pô, não tem sentido, os caras chegando na bolha lá da Sul, cara, não tem sentido aquilo, o cara fala, cara. Ele sofre de além de vários problemas, do problema de ter liga nas informações. Feito o Demolidor teve naquela versão que não é a versão do diretor. Tem várias coisas que você sai com interrogação porque não junta uma cena com cada com a outra. Elas são picotadas. Olha só, isso me leva a fazer uma pergunta, cara. O Demolidor, ele foi um filme que fracassou, não tanto quanto esse filme do Quarteto Fantástico, mas ele foi um filme que fracassou e depois lançaram a versão do diretor em DVD. Vocês acham que apesar das tretas que tiveram com o cara, lançam esse Quarteto Fantástico versão do diretor, cara? Então, não eu acho que deve lançar, pedido que ele está andando falando pela Fox. Eu acho que ele vai depender do estúdio pra isso aí, né? Então acho que morreu, porque eu vi que tinha cenas que... Quer dizer, muitas cenas do trailer não foram pro filme. Tá claro. Você vê os trailers que não, muita coisa não foi. Tem saiu umas coisas de bastidores agora com um fantástico carro. Seria uma bacana. Onde foi esse carro? Sabe? Tem coisa ali que tá escondida? Tem, mas enfim. Se era cenas piores que exigiu o estúdio cortar e trocar, né? Não sei. Vamos ter que esperar. Cara, eu acho que aquela velha história, sabe? O estúdio é óbvio que tem uma parte gigante na curva, porque foi ele que produziu, foi ele que escolheu o diretor, foi blá blá blá blá. Cara, esse diretor, cara, ele tem algum problema muito sério de... Ou impulsividade, ou ele é completamente maluco, cara. Bom, porque eu vi da forma isso. Como ele surtou fazendo o filme, e da forma como ele surtou no dia da estreia, falando aquela porra no Twitter e depois apagando, cara... É doidão, né? Isso se resume a uma coisa, tá? Porque não é bom a gente também tá falando isso... Eu, de vez em quando, posto uma informação essa, mas, assim, claramente, isso acontece por conta de uma coisa. Eu falei isso pra Cami, acho que eu vi isso em algum momento da internet, alguém colocou bem claro isso. Filho feio, nenhum pai quer assumir. É o que aconteceu com o filme. É, tem um pouco disso mesmo, porque se o filme tivesse, pô, apesar de todas as críticas negativas, ele tivesse arrebentado a boca do balão nas bilheterias, como é o filme do Michael Bay, por exemplo, o filme do Michael Bay, a crítica desce o cacete. Mas, cara, ela arrasa o quarteirão por excelência. O cara simplesmente sai ali com uns 500, 600 milhões no bolso. Mas por quê? É porque é honesto. A pessoa sabe exatamente... Não, é honesto, é verdade. Ele é honesto, ele sabe o que vai encontrar ali. É. Agora não, pô. Você tá com um filme que provavelmente vai ficar abaixo da arrecadação do gasto, ou seja, é um filme que eles vão ter prejuízo, provavelmente. E agora todo mundo meio que tá empurrando. Então o diretor fala, a culpa não foi minha, a culpa foi do estúdio que fez os trailers. O estúdio também vai falar, não, a culpa não sei do quê. E no final das contas, quem se ferrou nessa, na minha modesta opinião, foram os atores, porque eles se queimaram. Se queimaram pra caralho. Se queimaram assim, cara. Você tinha ali atores, de certa forma. A Kate Mara, por exemplo, que é uma atriz que ainda tá no começo de... Aliás, todos ali são novatos, estão ali no começo de carreira, assim, em termos de coisa. E, pô, o que eles têm no currículo? Pô, eles têm uma mancha tremenda, que é um insucesso de crítica, é um insucesso de público. Caramba, eu fui no sábado à noite, cara, eu nunca vi um cinema, uma sala tão vazia de cinema. Cara. E apesar de tudo, foi o filme do final de semana no Brasil, né? Foi um dos poucos países que foi em primeiro lugar. É, se você comparar hoje, cara, pô, todos esses filmes que a gente foi ver de heróis, pô, você viu, pô, você tinha que enfrentar uma fila do cacete pra conseguir um ingresso, certo? Conseguir um lugar, era um negócio... Só pra fechar aqui, né, a gente não teve muitos easter eggs, a gente até ia falar um pouco de curiosidade, acabou já falando, mais dos bastidores aí, essas coisas tudo. Na falta de uma cena pós-crédito, tem uma coisa que eu vou falar, que a última cena do filme foi uma cena até que pra mim foi completamente doida de estar ali, e chega a ser um plágio até do que teve em Vingadores 2, né, que é aquela cena que aparece finalmente os quatro juntos, socializando como uma equipe, sem ser lutando, né? E aí, de repente, assim, relações que eu nunca vi na minha vida, tipo assim, o Johnny faz uma piada com coisa, assim, do nada, até meio forçado. E aí, quando eles eram pra ter a ideia de como a gente vai nomear a equipe, né? Do que a gente vai se chamar, por quê? Porque precisa chamar, enfim, foda-se. Aí ele, na hora de chamar o nome da equipe, corta a câmera, aí bota o título. Porra, até isso faz um plágio com o final do Vingadores 2. Olha, na falta de uma cena pós-crédito, eu acho que vale uma curiosidade interessante por causa do Homem-Formiga. Porque o diretor do Homem-Formiga, o Peyton Reed, pra quem não sabe, no começo dos anos 2000 ele foi contratado pela Fox pra fazer um filme do Quarteto Fantástico. E ele queria fazer um filme que se passasse nos anos 60, um filme de época durante a corrida espacial. E não rolou, cara. Deu alguma treta lá, seja lá qual for, ele saiu da parada e aí chamaram o Tim Story e fizeram aquele filme maravilhoso lá com a Jessica Alba. Mas eu acho que pro Quarteto Fantástico funcionar no cinema, a saída de fazer um filme de época seria excelente, cara. Não, eu acho que combina, né? Ele tem todo um clima de ciência antiga, de ciência misturada com sobrenatural, entendeu? Não é só ciência, não é só ficção científica. É ficção científica com a porra de um monstro surgindo e quebrando Manhattan, entendeu? Eu acho que combinaria. É, cara, o filme de época ia dar muito certo, cara. Então, a gente já discutiu, não tinha muita coisa que falar de curiosidades, easter eggs, como a gente falou, a gente já discutiu o que tinha que discutir. Não sei se o Felipe ficou satisfeito com as nossas opiniões em choque com a dele. Felipe, o que é que você acha? Não, eu entendo perfeitamente o lado de vocês que esperavam um pouco mais, sabe? Que eu não esperava absolutamente nada, cara. Então talvez por isso eu tenha achado melhorzinho, sabe? Uhum. Mas assim, é aquilo que eu falei, eu não acho ele pior do que Lanterna Verde, do que Jonah Rex, e olha que eu tô falando da DC, hein? Olha, não sei o que comparar com Lanterna Verde, porque eu também não esperava muito, talvez o lado de expectativa seu tendo degringolado, mas... Pode ter sido uma situação inversa então, aí, né? Então, Lanterna Verde eu não achei tão ruim assim, sabe? Olha, o Jefferson gostou de Lanterna Verde, ele não gostou desse filme, eu acho que disse tudo. Cara, o Lanterna Verde foi uma rasteira. Não, Lanterna Verde é aquele filme de potencial que foi por água abaixo, né? Igual esse. Pronto. Então seria isso. É o Lanterna Verde da Marvel. Ah. Então, concluímos então que seria algo assim? Pode ser, né? Pode ser. Então tá. Felipe, seu momento de jabar, por favor. Cara, a gente já é velho de casa, né? Só não deu pra te ajudar na Fast Comics esse ano. Então tudo bem. Mas foi bom que você bateu um papo lá com o Mr. Engelhardt. Puta, velho. O cara é muito gente boa, cara. Foi legal pra caralho. E, bom, obrigado por ter vindo aqui. Obrigado também ao Donavan aí, que tá sempre aqui. Quando é pra falar de um filme, seja por bem, seja mal, seja ruim, não é? E eu tentei falar bem, eu juro que eu tentei falar bem. Prova, tá... Você, o Jeff, a Cami, tudo fala bem. Só que tava meio com o pé atrás, era eu, o Felga, o Eduardo, enfim. Mas, enfim, a gente que tá fazendo o dia a dia do site, colocando notícia, né? Então a gente meio que tem um termômetro pra saber se a coisa tá indo bem, tá indo mal. O Coveiro ficou tão exaltado com esse podcast que uma hora que ele fica tão supersônico que eu acho que só os cachorros vão conseguir entender o que ele fala. Pois é. Só pra fechar, então, assim, finalizando mesmo, eu adoraria realmente que eu estivesse errado. Como já tive outras vezes. Por exemplo, eu tava achando super confuso e super atrapalhada a montar de X-Men First Class. Me surpreendi muito mesmo, tá? Então assim, eu gostaria mesmo de eu ter sido surpreendido e não vendo o que tava acontecendo e tava errado. Porque X-Men First Class, quem sabe, o filme praticamente foi montado faltando 2 meses, né? Eles estavam filmando ainda o filme no fevereiro, acho que março. Terminado de filmar, montaram pra sair o filme em maio. E foi uma boa surpresa, assim. Mas claro, isso é tudo mérito da visão do Matthew Vaughn. Deu certo, né? Infelizmente, é o cara que eu queria que continuasse a franquia dos X-Men. Não acabou não ficando. Tem gente que gosta mais do Bryan Singer, eu já não tanto, mas são escolhas. Já entendi a indireta. São escolhas, certo? Então, obrigado mais uma vez a todos por ter participado. A gente vai encerrar por aqui. Então, até o próximo programa. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.